Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Ouvinte do Magicando, está começando o seu podcast mais monetariamente rico da internet brasileira. O que não é muito difícil, né? Podcast tá foda, né? Só tem fudido fazer podcast, né, cara? Quem tá ganhando não é com o podcast. É, exatamente. Eu sou o André Fernandes e estou aqui com a mesa redonda do ocultismo alternativo contemporâneo. A mesa redonda que é quadrada. Mesa do Kiko. Ah, estamos aqui ele para falar junto com a gente. Afinal de contas, querido ouvinte, você aqui agora, você tá com aquele problema da boleta. Porque a boleta, ela chega todo mês. Não tem essa coisa de greve de caminhoneiro. Galera fala que o mago é implacável, que é implacável, são as boletas. Assaltou o correio, uma boleta tá vindo. Saltou ali o carteirinho, o seu Jaiminho tá descendo pra rua. Saltar, deram a rasteira, não vai roubar as cartas, mas teu boleto chega. E aí, galera, será que dá pra resolver problemas financeiros? Será que dá pra ganhar dinheiro? Será que... Enfim, vamos discutir tudo sobre dinheiro e a gente promete que se você fizer o pacto com a gente... Mentira, não vou ficar brincando com essas porra, porque daqui a pouco eu vou ficar recebendo meu inbox. Pacto pra fazer dinheiro. Vai tomar no cu você. Manda que eu organizo e... Ah, manda cartinha com sangue pra qual? Caixa postal? Ah, pois é. Por quê? Qual que é a do Yuts? Calma, tem um roxo aqui. Esqueceu de vocês estão agora. É a saudade do álcool na mesa. Enfim... Temos aqui pra me ajudar ela, Lívia Andrade. Gente, eu quero dizer o seguinte, que se dinheiro é sujo, eu prefiro chafurdar na lama. Nossa, tá cheio dos... E estamos aqui também, Vinícius Ferreira. Olha só, o pessoal fala que magão é tudo fodido, né? Tem um aí pra provar que esse negócio é mentira. Paulo Coelho. Sei que tá dizendo. Temos aqui, olha aí, ó, nosso queridíssimo... Dionísio, da mesa redonda. Rodrigo Garola. Caralho, eu não pensei porra nenhuma pra falar hoje, mano. Já tá bom, já. Isso é uma merda. O bordão dele. Temos aqui ela também, meu querido, com esses olhares de besouro, com esse óculos sinistríssimo. Juliana Pozlaca. Me disseram que eu tava na pior, mas se você tá na pior, porra... Porra, se você tá na pior. Fica mais assim, né? Temos aqui também, Marcos Galera. Achar que tá mamão, tá bom, tá uma festa. Menino no farol se humilha e detesta. Achar que tá bom, né não, nem te afeta. Parcela no cartão essa gente indigesta. Pau no cu dos ricos, poder, poder ao pobre. Oh, é isso aí. É, então vai embora daqui. Aqui, né? Tchau. Que nem tá pobre não, aqui tá todo mundo bem sucedido, com muito dinheiro no bolso. Você vai entender por quê. Então a gente vai comentar bastante sobre dinheiro logo depois dos recadinhos. Mas antes dos recadinhos, um recadinho rápido. Juliana Ponzilacqua, temos a nossa caixa postal do Magicano. Pois é, meus amores, porque é assim, ó, todo mundo ficou. Cadê a caixa postal? Porque a gente quer enviar coisa. Cadê Manda a caixa lanches. Postal? Até agora não recebemos nada, tá, queridos? Fica aí a dica. Você vai escrever para nós na caixa postal 27014. O CEP é o 04007-970. Isso aqui é em São Paulo, tá bom? Manda postal, manda lanches, manda nudes também que a gente aceita. Se mandarem cartinha suficiente, a gente faz sorteio da Xuxa. É, não aceitaremos mais e-mails. Vocês falam, vocês ficam tirando sal, que eu sou a Xuxa do ocultismo. Meu sonho é jogar cartinhas pra cima. Manda presente também que a gente adora. Vocês falaram que era pra abrir essa desgraça, até agora não recebi nada. Manda lá. Observação. Se vocês mandarem cartas o suficiente, eu me comprometo, estou me comprometendo aqui, para tirar uma foto da Ju que nem a Beleza Americana. Eu acho que as pessoas não vão querer ver isso, menina. Eu acho que vão. Não só vão, como a do Vinícius fez sucesso pra caramba. A minha fez sucesso. A do Vinícius é maravilhosa. É com o Ju, culto, se né? A minha fez sucesso, imagina. Teve gente que salvou, fez montagem. Eu salvei. Eu salvo. Então a gente vai pros recadinhos e a gente já volta. E chegamos aqui agora na área de recadinhos do Magicando. Pra você que ficou correndo, pra você que ficou louco com o anúncio da vaga do nosso curso de 40 servidores, essa estreia, essa novidade aí pra vocês, e ficou absolutamente triste porque ele se esgotou. É, a gente fica num misto de felicidade e tristeza, primeiro porque é um sucesso, né? É claro que vai fazer com que ainda mais a gente se dedique para entregar o melhor curso desse tipo que vocês já viram. Mas, ao mesmo tempo, a gente fica triste, né? Porque, infelizmente, as vagas são super limitadas, né? Foram super limitadas. Mas eu tenho uma mais ou menos notícia para você, porque é o seguinte. A gente vai abrir mais um segundo lote, mas esse vai estar mais limitado do que nunca, tá bom, gente? A gente conversou com a galera do espaço lá e a gente viu que tinha como a gente abrir esse segundo lote. Então, assim, é coisa de menos de 10 vagas. Então, se você estiver escutando agora, corre. Eu vou deixar o link aí no site do Magicando pra você entrar no post desse episódio e ir correndo. Eu imagino que em 2 dias, pelo menos, se você tá escutando isso 2 dias depois, provavelmente já deve ter esgotado. Mas, tenta a sorte. Corre aí, vamos ver se você consegue o nosso curso de 40 servidores, no qual você vai ter aí, didaticamente, você vai ter aí uma aula ministrada domingão inteiro, 6 horas de curso, pelo menos, com o Keller e o Vinícius, né? É claro que vai ter mais gente nossa lá do Magicando lá, mas a gente vai estar de quietinho e tal, pra pegar experiência, pra estar aprendendo também. Mas vamos, quem tiver essa oportunidade, vai ser super presencial, tente aproveitar. E é claro, não deu, gente, fica tranquilo que a gente abre em algum outro momento depois, mais outro do mesmo estilo. E é claro, quem tá pedindo de outros temas, né, o pessoal tá pedindo bastante runas, né, vamos ver como é que vai ser o sucesso desse aí. Mas por favor, peçam aí nas redes sociais, nos comentários desse post, a gente precisa sentir que vocês estão querendo, né? Então, venham se comunicar com a gente. Agora, falando sobre o Vinícius e a Lívia, a gente tem a Penumbra Livros, que é a nossa parceira de sempre aqui no Masicando. E eles têm um anúncio especial pra você, um aviso, na verdade. Eles me pediram pra avisar que agora que o carnaval já passou e o ano oficialmente começa, é hora das reimpressões da Penumbra Livros. Então, ah, Andrei, meu Deus do céu, tem gente que me manda e-mail. Gente, eu não sei quando a Penumbra vai reimprimir coisas. Eu, sinceramente, não vou perguntar pro Vinícius, pra cada pessoa que me perguntar. Eu não sou o saque da Penumbra, tá bom, gente? Então, não adianta me mandar e-mail, me mandar DM. Vocês vão lá diretamente pro contato@penumbralivros e enche o saco dele lá. Entre em contato com as redes sociais deles e por aí vai. O Magicando, não tem como conseguir essas informações pra vocês, porque imagina só, galera, se todo mundo que quiser informação sobre nossos parceiros quiser entrar em contato diretamente com a gente, fica um pouco mais complexo, né? Mas eles avisam que o Liberno e o livro de Baphomet voltam em pré-venda na loja.penumbralivros.com.br, naquele esquema de frete grátis para todo o Brasil. Não sabe do que se trata? Vai 2 tweets pra você. O primeiro é o Liberno e Psiconauta, um dos mais conhecidos livros, publicações aí da Penumbra Livros, com roteiros de treinamento mágico contemporâneo. A obra mais importante da magia do caos e onde tudo começou. É um livro super importante, ó, extremamente prático e bem simples, assim. Não necessariamente se entender, porque tem umas pegadinhas ali no meio. Mas, cara, é o livro que a gente recomenda pra quem quiser se aventurar, começar a se aventurar. É uma das principais fontes aí de informação. Já temos um episódio. Se quiser, vou deixar linkado aí pra vocês o episódio que a gente fala sobre Liberno e o Psiconauta. E a gente vai citando ele em diversos momentos também, né? E o segundo livro que vai ter essa reimpressão vai ser o livro de Baphomet, que desmistifica e explica a história passada e a visão atual de Baphomet. Esse incompreendido, com direito a rituais e a encontrá-lo em lugares que você nem imaginava. Ficou na dúvida de qual você vai levar? Aproveite que também tem combo com desconto. A pré-venda vai até dia 1º de abril. E não é mentira. Então é isso. Bora lá ganhar dinheiro. Quer saber como? Pergunte-me como. Bora lá. Cara, Galera, deixa eu... Eu tô com uma dúvida, que você, repórter, tá me entrevistando, e eu queria fazer uma pergunta pros magões da mesa. Se vocês são uns magões foda, por que vocês são um bando de fudidos? Depende do ponto de vista. Você tem um ponto. E aí, porque assim, vou ser bem sincero com vocês. É, muito das coisas que você acaba caindo na internet, principalmente pro lado cético, quando ele entra em contato com esse mundo, a primeira coisa que se pergunta muito é, beleza, mas e o dinheiro? Tipo, se você consegue realmente mover as engrenagens cósmicas, você consegue ver através do véu, por que que afinal de contas você tem um Chevette e mora lá no final de Osasco? É uma pergunta que eu não sei se é relevante. Posso falar? Mas que existe, por favor. Olha, tem inúmeras respostas pra essa pergunta. Mas eu vou selecionar três aqui. Primeiro, dinheiro pode não ser prioridade da pessoa. Segundo, a pessoa pode ser incompetente. Terceiro, ela pode ter o dinheiro como uma coisa importante pra ela pode ser competente, mas ela pode achar que não vale o esforço. O esforço magístico, você quer dizer. Pode falar. Posso dar uma quarta? Lógico. A pessoa liga a riqueza, o fato de ter dinheiro, a ser um pau no cu. Uhum. E aí, quem é que quer ser um pau no cu? A pessoa acha que não merece. Não, ela acha ou assim, não, se eu ganhar dinheiro, nossa, mas essas pessoas que são muito ricas, elas são todas pau no cu e eu vou ficar do mesmo jeito. Mas são mesmo. Aí ela se auto-sabota. Tem a culpa cristã também. Então, mas é totalmente isso. Nos é ensinado, devido a ser um país católico e tal, que dinheiro não traz felicidade, de que dinheiro é uma coisa suja. Mas faz você chorar em Paris. Que é muito melhor. Chorar em Paris é melhor. E assim, parece que o caminho da espiritualidade é totalmente oposto e desassociado ao caminho do dinheiro, da materialidade. É mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Não, depende, isso é interpretação, né? Sim. É a interpretação porque... De toda forma... Estamos fazendo a interpretação literal, que 98% das pessoas fazem. E de toda forma, o buraco da agulha é um lugar onde você tem que se ajoelhar e passar por uma certa humilhação, se você fosse passar por ele no sentido bíblico. Então, de toda forma, é uma coisa difícil para ser feita. A questão principal... A questão da aguilhada, que você tá falando, é a aguilhada, né? Isso. Que, na verdade, você não pode passar carregando peso. Não dá para carregar peso, e você tem que se abaixar. O camelo é um animal de carga, né? E o camelo tem que passar baixado. Então, se no lugar você tem que passar meio agachado, não é um lugar limpo, tem essas questões. Passa, negão. Passa. Se eu tiver um camelo, vai ser esse o nome dele. Ju, passa na RH rapidão, só pra fechar o negócio. Deixa eu acrescentar uma coisa aqui que vai ter a ver com isso. Antes de você fazer qualquer magia com dinheiro, você precisa entender qual que é a tua relação com o dinheiro. Uhum. Senão não vai funcionar absolutamente nada. É uma das coisas que eu mais vi a respeito de por que magia de... Prosperidade não funciona, é que, na verdade, você tem que mudar aqui na sua cabeça as coisas também. É a sua relação com o dinheiro uma das coisas que você tem que mudar. E não adianta nada você tentar, vou mentalizar um iate, quero um iate, 10 mil dólares e mulheres, se você é analfabeto financeiro. Enquanto você toca punheta pro vídeo da Sasha Grey, de repente, Sasha Grey comprou um iate, né? Ainda tem outro que aquele livro Caustopia, o David Lee fala muito sobre isso, o primeiro capítulo inteiro é sobre dinheiro, né? Dinheiro e riqueza. Tem a parte que ele fala que é assim, tem gente que faz magia pra conseguir dinheiro, consegue dinheiro e não sabe lidar com isso. Tem uma galera que volta aos velhos hábitos de perda financeira e se fode na sequência. E vou acrescentar só mais uma coisa. Já a prosperidade. Gente, a palavra prosperidade, ela não necessariamente está associada à grana. A associação de prosperidade à grana, ela é uma coisa recente. Porque recentemente que o que domina o mundo é dinheiro. Faz, sei lá, do século 18 pra cá. Mas se você é abundante, você tem grana. Não, hoje, é que tá. Hoje. Não, vou dar um exemplo hoje. E abundância. Vou voltar aqui pro exemplo. Vai. O David Lee ainda apontou uma coisa muito boa, que é dinheiro e riqueza são coisas diferentes. Ele explica muito bem que riqueza é ter abundância de coisas materiais que você quer, quando você quer. E dinheiro tá associado diretamente a aquela coisa do Timothy Leary, de primeiro circuito de biosobrevivência. É uma coisa de insegurança sua. Eu preciso ter dinheiro para levar uma vida tranquila. Quer dizer que a abundância é relativa também às suas necessidades. Uhum. Se você é um cara que não quer muito, mas você tem aquilo que quer, você é abundante. É, e eu vou dar um exemplo aqui de uma época que a Lívia estava presente nessa época. Alguma das vacas gordas? Alguma Lívia estava presente. As vacas até eram gordas, mas não é disso que eu vou falar. Mas assim, eram tristes. Uma época que a gente passava por muitas experiências maneiras sem coçar a carteira. Tinha um amigo nosso que trabalhava numa determinada agência de publicidade que fazia campanhas maravilhosas para marcas muito legais. E ele volta e meia chegava para mim, e aí? Tô com os vouchers aqui de cerveja de graça. Bora no bar tal, que é maneiro e vai ficar aberto. Ele falava, tá tendo uma festa da vodka tal, num lugar que tem piscina. Eu me lembro, Olha a festa. Nessa época, a gente foi num bar, a gente bebeu pra caralho. Não sei como eu voltei pra casa, mas eu lembro quanto eu gastei. Eu gastei R$12 naquele dia. A gente foi ver vários shows. Comprou várias coisas com desconto. Eu tava precisando comprar um tênis de corrida. Ele tava fazendo uma campanha pra uma determinada marca. Eu falei, ô, Matheus, tô afim de comprar um tênis de corrida. Pode falar. Daquela deusa? Hã? Daquela deusa? Não, uma marca aí. É? Dessa? Não é essa. É da Fudidas. Deusa mesmo. Não Fudidas. É, caralho. É do da montanha. Ó, então, essa marca aí, ele falou, não, chega na loja, fala que tu é meu amigo, que eles vão te dar 50% de desconto. Tá bom. E foi, cara. E é por isso que rico é rico. Quem tem dinheiro, é quem tem amigos. Então, nessa época eu tive experiência de riqueza sem gastar dinheiro. Eu quero fazer uma pergunta pros membros magões da porra nesta mesa. E as membras, e as membresias. E o Andrei, quem aqui já fez magia relacionada à prosperidade ou finanças? Por favor, levanta a mão. Todo mundo já fez, né, velho? Lívia não fez? Prosperidade, sim. Ah, prosperidade. Mas eu não tava focada em dinheiro nessa situação. Andrei, queimou o bagulho do teu altar lá, hein? Você já tá envolvido já. Não tem nada. Tá bom. Tá bom. Isso é legal só pra gente constar algumas coisas, que a gente vai ter resultados pra falar. Eu acho que isso é importante, a gente falar as ideias, as percepções e os resultados com relação a isso. Tive resultados fantásticos também com relação a isso, mas existem as questões dos pontos de vista. Prosperidade depende do ponto de vista. Realmente, cara, você que ganha, sei lá, R$1,5 bilhão, tu já deve estar ganhando mais que 60% da população mundial. Facilmente, tá ligado? Uhum. Facilmente. E tem o cara que ganha 20 barão e mete 18 na conta. Sem problema nenhum. Esse cara não tá aproveitando de riqueza. Nenhuma. Ele só tá fissurado no lance da biosobrevivência, né? E a última questão que eu acho que vai bater com a biosobrevivência do Vinícius é que tem um documentário muito bom chamado Sense8. que tem um personagem muito legal que é um mano lá que é todo estereotipado, né? Um mano africano lá e tal. Mas beleza. Tem uma frase dele que é muito, muito foda numa das histórias. Que é assim, não há nada tão caro quanto ser pobre. Putz, é muito verdade. Porque rico paga menos juros. Sim. Rico, de verdade, não paga menos luz. Vive de dividendo. Eu vou citar... Ser pobre é caro. Vou citar Terry Pratchett. Ele diz que o rico é rico porque ele deixa herança. Sim. Ele compra as coisas boas o suficiente para deixar herança para a pessoa. O pobre não, ele acaba comprando as coisas de sobrevivência... E não deixa nada pra ninguém. E de novo uma frase de mais um documentário muito bom, que é aquele Atlanta, né? Que ficou famosinha a frase do mano. Fala assim, cara, adoraria investir, só que eu tenho que comer agora, não em setembro. Entende? Eu adoraria investir dinheiro. É, eu adoraria. Então, por que eu tô falando essas questões? A primeira parada, se você quer fazer qualquer trampo com dinheiro, a primeira coisa é você entender o que é e qual a sua relação com o dinheiro. E a outra parada, mas o dinheiro é sujo, dinheiro é mal. Não, dinheiro é neutro. Dinheiro é uma ferramenta. Dinheiro é um. Se você analisar hoje o grande mote de todos esses gurus de autoajuda e PNL, enfim, que falam sobre a parte financeira. Só um minutinho, guru é o quê? Guru são 3 dedos no seu cu. Tá aumentando, né? Daqui a pouco é o fisting, né? E todos esses caras vão no começo já das palestras, dos DVDs do Caramba 4, logo no começo, vocês vão falar sobre a crença limitadora. Se você enraigar que dinheiro é sujo, você se fudeu. Já era. Você se fudeu. Você não vai conseguir mais porra nenhuma. Eu acho que a gente pode partir de que a maioria das pessoas no Brasil acham isso. Por quê? Porque é um país católico. Eu tenho até um acréscimo. A gente tem péssimos exemplos de uma sociedade, dos ricos da sociedade no Brasil. Isso é um outro problema. Se a gente estivesse num lugar onde você tem um exemplo de elite rica que realmente faça algo, por exemplo, Estados Unidos. Estados Unidos hoje eu não sei como é que tá, mas se você pegar a década. Como que é o nome daqueles caras do petróleo? O Rothschild? Rockefeller. Os Rockefellers, eles tinham... É uma ideia de um capitalista romântico. Porque qual que era a ideia do Rockefeller? Eu vou ter dinheiro pra caralho e eu tenho que devolver esse dinheiro pra sociedade. Mas de alguma forma. Depois que eu morrer... Ah, com certeza. Depois que eu morrer. Não, aí é ele, ele morre, aí ele deixa uma coleção de quadros, não sei o quê, para o Metropolitan. Sim, mas não só isso. Você tem, por exemplo, um dos Rockefellers que investiu pesadamente em vários locais do Brasil também, porque eles tinham essa questão do devolver para a sociedade. Bom, obviamente que eu estou devolvendo o que está sobrando para mim. A gente vê um ressurgimento disso na figura do movimento que o Bill Gates está encabeçando, né? Sim. Que ele doa 1/3 da sua fortuna. De que, porra, porque, cara, 1/3 não vai fazer falta nenhuma. 1/3 de, sei lá, 20 bilhões. Não vai fazer diferença nenhuma pro cara. E essa questão? A gente tem péssimos exemplos de enriquecidos no Brasil. Porque é uma galera que enriqueceu com sangue e suor dos outros. É uma galera que é terrivelmente nojenta. Que ganha o dinheiro aqui no Brasil e vai gastar nos Estados Unidos. Sim, né? Não tem retorno. Investe nenhum. Lá fora, inclusive. Que tem, né? Aquela coisa, tipo assim, eu prefiro ter um empregado em tal lugar, lá no, tá lá fora, do que ter um empregado pra cá. E isso é um problema. Então, como a gente tem péssimos exemplos de riqueza, de ricos, se associa que riqueza é ruim ou deixa daquele jeito. E isso é um problema que a gente tem aqui. E não, ah, Keller, por que você tá falando assim, né, de esquerda? Cara, dinheiro não é ruim, não dá problema nenhum em ter dinheiro. O problema é você ser um pau no cu, mas você pode ser um pau no cu com dinheiro ou sem. A diferença é que o dinheiro ele vai te possibilitar mais chance de demonstrar sua pau no cuzice. Vou invocar o Keller historiador. Você não acha que isso tem um pouco a ver também com o fato da colonização exploração? De exploração? Sim, tem muito a ver com isso também. Com a, tem muito mais raiz histórica que a gente pode tirar disso, né? Eu escutei uma vez que isso vem muito a ver porque aqui a escravidão terminou muito tardiamente. Então, acostumou-se muito a pagar caro em produto e em pagar barato serviço. Quando que, por exemplo, nos Estados Unidos seria o contrário. Em que você paga caro por um profissional e o produto é barato. Ou mesmo a Inglaterra, que, por exemplo, qualquer lugar do mundo. Vinícius é uma pessoa viajada, Lívia é uma pessoa viajada, João é uma pessoa viajada. Que outro lugar do planeta, vamos contar aqui como planeta eixo, que tem dinheiro, que poderia, por exemplo, pagar uma empregada, tem empregadas baratas ou tem ricos com empregados em casa. É só o estupidamente rico que vai ter empregado em casa, sei lá, na Inglaterra. É. Entende? Verdade. É só o estupidamente rico. Mas no terceiro mundo inteiro isso é comum. Por Sim. quê? E justamente o terceiro mundo que foi colonizado. Porque o pobre não quer ser pobre. O pobre quer ter... Primeira oportunidade, o pobre quer contratar alguém pra limpar a privada dele. Uhum. Aí a gente chega a segundo ponto. E eu tô falando essa parada do dinheiro porque eu estudei muito disso. Primeiro porque eu precisava desenraizar questões negativas da grana em mim. Uma das primeiras coisas dos ritos de prosperidade de grana que eu cheguei a fazer foi fazer um banimento da minha relação ruim com grana. Olha aí. É, a primeira coisa que você tem que fazer é isso. Fazer uma sessão gigante de banimento da sua relação com grana. A quebra da crença limitadora. Quebra da crença limitadora, que deve ter saído já o piruleta sobre isso. Ainda não. Vai sair. Aguardem. Ou saiu? Não, saiu. Saiu? Então... Ah, meu Deus. Mas quando sair esse episódio já vai estar... Não, saiu sim. Paradigmas e crenças limitadoras. Ah, já saiu. O segundo ou terceiro. Que foi pra eu poder... E primeiro, entender qual que é a minha relação com a grana. Qual que é a minha relação? Pra que, é que a grana serve? E tem aquela coisa de rico, que tem várias pessoas que explicam coisa de rico, assim, curiosamente a gente paga para bancos e para empresas financeiras, que falam, por exemplo, primeira coisa que você tem que fazer se você quer investir é pagar as dívidas que você tem com o banco e cartão de crédito, porque os juros é mais alto do que o outro. Tem outras opções. Não pode dar calote? Então, tem outras opções que você pode fazer. Você pode simplesmente deixar quieto por 5 anos e vamos continuar a vida. Só que por que a pessoa fala isso? Porque ela é paga justamente por instituições financeiras. Então você vê que tem toda uma relação que não é pra levantar o cara. A outra parada você jogou muito forte, que a quem vai ter acesso pra fazer magia de grana é a classe média. Uma classe merda, alguém que tá muito fudido, tá preocupado tentando comer hoje, não em setembro. Então ele não tem tempo nem pro bagulho da magia. No máximo ele terceiriza pra uma igreja universal ou pra um terreiro. Quando consegue em algo assim? Que normalmente tira o dinheiro da pessoa. Que normalmente tira o dinheiro da pessoa. Então tem essa relação toda. E aí o que a gente tem? A gente tem uma classe médiazinha ali que não percebe que ele tá mais próximo do pobre fudido do que de uma classe alta. Tem gente que fala, não, mas eu me identifico com o Dória, por exemplo, porque eu quero aquele estilo de vida. Cara, você esputa e o pau murcha. Eu ia falar, esqueceu um palmolão aqui. A tua família, irmão, precisa de 400 anos de escravidão, de gente trabalhando pra você, e uma capitania hereditária pra poder acumular a grana que esse cara acumulou. Você saca? O que você tá falando é a famosa... Domingo sobre isso. É a classe média fudida. Sim. Que é o cara que ele não é pobre o suficiente pra usar um hospital público, mas não é rico o suficiente pra ir pro Einstein. Exato. O filho dele... Ele não tem grana pra bancar um colégio de 3 pau por mês pro filho dele, mas ele também não é pobre o suficiente pra usar a instituição que esse colégio tem pra colocar que põe crianças da favela, por exemplo. Esse é o que mais se fode. Esse é o que mais paga imposto. Ele quer tudo do melhor, vai gastar uma grana, vai se crescer, vai fazer dívida. E ele tem que escolher. Ou ele tem um convênio bom, ou ele tem uma escola boa, ou ele, alguma. Porque o resto vai ter tudo uma merda. Ou ele vai comprar uma parte. E é essa classe que sustenta a grande base do país. Você entende? Então você tem toda uma questão. Por que magia de grana dificilmente funciona? Porque, cara, qual que é a porra da tua relação com dinheiro num lugar confuso desse jeito? Eu tenho um cara aqui que colocou um negócio muito bom. O Rony Frown. Rony Von? Rony Frown. O Rony Von falou: no Brasil, pobre quer que o vizinho seja miserável pra parecer mais rico. Exato. Eu vi depois uma leitura que tem, inclusive, muito da coisa espiritual da coisa toda. Dizem que... É claro que eu não acredito que seja só isso, porque tudo é muito mais complexo do que parece. Mas, por exemplo, grande parte do que os Estados Unidos é hoje é por causa da colonização protestante. Porque diferente do católico, que você tem que... O único que tem que ganhar dinheiro é a igreja católica. Protestante dá lucro. Né? O protestante, ele sacraliza o lucro fruto do trabalho, né? É porque se você é bem sucedido, significa que Deus está de olho em você. Está... pra você, entendeu? E tem a questão também que lá foi colonização, não foi exploração, né? Sim. Eles estavam lá realmente pra criar uma colônia. Mais ou menos, né? O rei olhou e falou assim: meu, vocês são uns bosta, não aguento mais vocês. Tem um terreno lá longe, vamos pra lá? Sim. E paga imposto, hein? Lá, não esquece de pagar imposto. Paga imposto, vai lá, Puritani, paga imposto. Posso falar um exemplo muito claro, que é quando a gente começa a falhar no sentido de vou fazer a magia de ele e vai dar errado? Vou dar um exemplo pessoal. Tem uma pessoa que eu conhecia, e aí eu contei este exemplo, inclusive, com uma pessoa que não está nessa mesa, mas é parente de quem está nessa mesa, que eu tava falando que foi quando caiu a ficha de que porque as minhas magias de dinheiro davam errado. Eu me peguei comentando com meu marido, mandando a seguinte frase: porra, fulano trocou de carro de novo esse ano. E aí me caiu a ficha. Eu falei assim: número um, o que que eu tenho a ver com isso? Segundo, se ele trocou de carro, bom para ele. Se você... Ou ruim para ele, que você não viu o tamanho da parcela. Então, eu falei, se eu não tenho um carro, escolhi não ter um carro, por que que eu estou reclamando disso? E terceiro, se eu estou vendo mal nisso, olha aí por que que a minha magia de dinheiro tá dando errado. Eu acho que é muito direto isso. Então, assim, para também de ficar falando aquele teu amigo que finalmente conseguiu... realizar aquele sonho que pra ele foi um trabalho. Ele foi lá e comprou um negócio que ele queria. Você fica: nossa, mas você tá... Aí fazendo aquelas brincadeiras babaca: nossa, mas você tá rica, hein, querida. Começa a falhar aí. O que eu pego disso daí é o seguinte: você, hipoteticamente, tem que aprender a se entender com o dinheiro antes de conseguir lidar com o dinheiro. Sim. Ou chamar o dinheiro. Pô, mas isso é assim com qualquer tipo de magia, né? Você sempre Sim. consegue fazer mudança... Só que as pessoas mudança, esquecem. Mudando a você mesmo por dentro primeiro. Claro. Se preparando pra mudança que vai vir. O problema... Pode até vir um impulso de fora, mas se você não estiver pronto pra receber... Não vai rolar. Isso, você vai fazer merda. O problema é que, assim, como a gente tá exposto ao dinheiro todo dia, você pega dinheiro sempre, você acha que conhece, mas você não conhece isso. Você conhece a filacteria dele. Você conhece o símbolo dele, mas você não conhece ele. É a ideia do analfabetismo financeiro, né? Sim. E eu vou acrescentar só mais uma coisa, que a Ju falou sobre isso aqui, que é pra dar paz de espírito pra essa galera toda. Eu sou professor. Sala de professor é um inferno. Eu me obriguei, os últimos 2 anos, a estar em sala de professor. Porque eu não ficava em sala de professor. Eu ia pro intervalo ficar com a molecada. Mas eu falei: não, vamos, né? Por que eu não quero ficar em sala de professor? Vamos entender. E aí, nessa coisa toda, a gente foi trocar ideia. Tem um colega meu que ele tava nessa coisa de: ai, mas não consigo trocar de carro, não consigo fazer não sei o quê, não consigo não sei o quê. Filha da puta, terminando mestrado, uma puta de uma instituição, um puta de um esquema da hora pra caralho, conquistou as paradas dele, ajuda em casa, ajuda a namorada, e começou com um papo desse, falei, cara, mas tudo é escolha. O salário que a galera tá ganhando é o mesmo, a diferença é, às vezes é pouca, e se for mais também não é da tua conta. O que que a pessoa escolhe comprar é aquilo que é dela. Você escolheu investir em educação e nas pessoas que você ama. Você não vai ter carro bom mesmo. É cada escolha uma renúncia, exato, né? Exato, cara. Então aquela coisa pra galera ficar tranquila. Tudo bem que tem muita gente que prefere investir naquilo que é visual, até pra se sentir bem. Mas é uma falha de caráter e uma tristeza da pessoa. Tem muito que um dos candidatos falou na época das eleições e tal, e foi algo que me chamou muita atenção, que depois eu acabei concordando com ele, não vou falar porque foda-se, você qualquer coisa fica politicando essas porra. É, quem falou, tipo, a ideia de felicidade muitas vezes tá muito ligada ao consumo, né? Total. E sim, muitas vezes, eu já tava na cara de uma pessoa, tipo, e eu falava pra ela 1 milhão de vezes, cara... Tipo, a pessoa tava muito naquela, tipo, ah, só você feliz sendo rico, só você sendo feliz sendo rico, tipo, rico de grande, ter dinheiro. E eu falo, cara, você já tentou mudar o seu parâmetro de felicidade? Talvez você não tenha uma vida um pouco melhor. Então foi, tipo, meu parâmetro, tipo, ao invés de ter 20 mil vai me deixar feliz, 5 mil vai me deixar feliz. Não, tipo, que tal, tipo, tem alguma coisa acontecendo de errado, tem alguma dívida que estão te pagando, você tá mal de saúde, teus filhos estão... Tipo, e a pessoa muitas vezes não aceita mesmo. E, assim, pode também dar problema. A pessoa vincula felicidade a dinheiro. E eu consumo, mas... preciso ter a televisão nova, preciso então, ter o importante é gastar muito dinheiro. Vou dar um exemplo da festa de pobre e festa de rico. É o Whindersson Nunes agora, chegou, vai? Não sei. O Whindersson Nunes, se tem um cara que ganha muito dinheiro e gasta dinheiro como pobre, é o Whindersson Nunes. Ele gosta de fazer assim, tipo, mãe de rico e mãe de pobre. É os filhos de engraçadinho. Eu não sei, mas talvez ele até já tenha falado isso que eu vou falar, então. Porque festa de rico, o cara gasta uma fortuna e fica servindo aqueles canapézinhos, aquelas coisas sem graça. A festa de pobre, o cara gasta... uma merreca pra comprar o material pra dona fulaninha fazer salgadinho e não falta salgadinho. Sanduichinho de carne louca. Então, mas você tem um outro perfil também, né? Que é o cara que gasta o que ele não tem pra fazer uma festa que ele não precisava fazer. Mas esse tem que se fuder, né? Uhum. Esse aí não tem jeito. Inclusive, acho que andou circulando um meme essa semana sobre isso aí. Ah, cara. O cara fala, puta na festa. Tá, cara, a open checa. Caralho. Você vai ver a qualidade da checa. Você vai ver a qualidade do open. Você falou que não é foda, cara. Então, o resumo disso tudo é: você, eu quero fazer uma magia de grana. Primeiro, pra quê? A primeira é fazer qualquer tipo de magia. Primeiro, pra quê? A segunda é: tem como eu resolver isso em magia? A terceira é: pra quê que eu preciso da magia? Aí você pode começar a desenvolver. E qual que é a tua relação com a grana? Posso fazer um adendinho aí, Keller? Se você está tendo dificuldade, a coisa mais fácil que se resolve, assim, pra que eu quero dinheiro? Que a gente fica pensando, tudo fica muito na cuca e a gente não... A coisa fica meio perdida e solta. Escreve uma lista. Eu quero ter dinheiro pra quê? Ah, eu queria que minha mãe morasse num lugar mais da hora. Tá, escrevi aqui, tum. Poxa, eu vi aquele tênis daquela deusa lá que eu achei bonito, do basqueteiro lá, da moda. Eu quero ter também. Escreve lá. Gente, tirar da cabeça concretiza muito. E aí você pode ordenar as suas... Você pode ordenar as suas prioridades. Ó, eu vou fazer isso primeiro, porque, pô, isso aqui eu consigo. E depois, o que, que eu tenho que fazer para chegar nesse objetivo? Gente, para isso serve o diário mágico, que a gente fala tanto. Escreve as coisas, arrombado. Escreve lá, que vai dar certo. O David Lee faz um exercício fodido disso. Cara, sério. Pra entender esse lance de magia de dinheiro, eu recomendo muito que vocês leiam pelo menos o primeiro capítulo do Caustopia. É muito bom. Ele fala o seguinte: você quer entender sua relação com dinheiro e tempo gasto? Pega um papel e, sem pensar muito, escreve 20 coisas que você gosta muito de fazer. Dessas 20, você filtra as 10 que você mais gosta de fazer. Aí dessas aí, você bota como se fosse uma planilhinha, pode ser no papel mesmo, colocando assim: eu gostaria de ter mais dinheiro pra gastar com essa coisa? Sim ou não? Eu gostaria de ter mais tempo pra gastar com essa coisa? Sim ou não? Aí você pode ter respostas lá e você pode descobrir coisas que você não sabia, apesar de serem óbvias. Tá vendo? Que tipo, sei lá, eu gosto de transar. Eu não preciso de gastar dinheiro pra transar, porque eu estou no relacionamento fixo. Certo? Mas faz um agradinho. Tudo bem, mas não preciso gastar mais dinheiro. Não. Comprar uma flor, tá, né? Tá vendo? Se vocês não acreditam em mim, acreditem no David Lee, então. Ó lá, ele tá mandando fazer a mesma coisa. Outra coisa. Vinho. Gosto de beber vinho. Eu gostaria de ter mais tempo, mais dinheiro pra gastar com vinho bom. Mas eu não preciso de mais tempo pra isso. Comprar uva. Exatamente. Então, olha aí. Aí você consegue botar tudo bonitinho ali e entender. Eu acho que tem uma coisa assim em cima que vocês falaram que tem que deixar clara também, que vai saber quem vai ouvir isso futuramente. Não. O dinheiro não vai brotar do chão, né? Tá? Você tá fazendo a magia de prosperidade de dinheiro, se você... Obviamente que, de repente, pode cair a herança na tua cabeça, pode ganhar na loteria, o cacete, mas 99... Mas só ganha na loteria se jogar, né? Também. Por cento dos casos, você vai melhorar no teu trabalho, você vai pegar um freela, você vai pegar... O dinheiro vem e com as consequências dele. O mundo, não é um milagre que vai acontecer, não. Que vai, de repente, a sua impressora vai começar a soltar notas de 100, né? É, tipo, é um maná que veio dos céus e caiu em cima de você. Você vai pensar numa pepita de ouro, não. Se bem que eu já vi coisa acontecendo com pessoas muito próximas que, tipo, tinha menos zero do que deveria. E... não, isso aí foi louco, isso aí foi louco. Esse dia foi louco. Não estão dizendo que não pode acontecer, estou dizendo que é o menos provável. É o menos provável. Sim. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu não vou falar o nome dele porque eu não sei se ele quer que eu conte a história dele, mas eu vou contar mesmo assim e inventando o nome dele. Que foi de um cara que tá precisando muito de grana, de maneira muito urgente. Ele fez uma parada e aí... Beleza, ele fez em uma noite, no desespero, e fez. Cara, na mesma madrugada, ligou um cara mega aleatório. Ele era designer, publicitário, falando, cara, preciso de um site. E o cara fez um freelance, tipo, descolou do nada. E ele super ligou a parada que ele fez a isso. Só que... ele acabou atrelando a ele, esse puta cara pé no saco que queria esse site. E aí, ele falou que ele ficou numa relação mega abusiva com esse maluco durante uns 2 ou 3 anos, até ele conseguir se livrar dele. Então, tipo assim, tem muito aquela coisa do custo. Tem muito aquela coisa do custo também, né? Aí tem a outra questão que eu acho que é importante, que entra no custo. Primeiro, se você precisou... existem dois tipos de magia de dinheiro. Vamos lá, tem palavras diferentes, né? Em inglês tem um outro nome pra grana, que é wealth. Como que pronuncia isso? Não, isso é riqueza. Riqueza. Wealth é legal, né? Que eu acho que é importante. Mas não é riqueza no sentido só de ter grana, né? É fartura. Fartura, perfeito. Tem essa diferença, dinheiro e fartura. Magia serve pra fazer dinheiro, até rola. Mas o trabalho dela não é esse. Ela existe há mais tempo do que o dinheiro. Então é como se o dinheiro fosse um bagulho novo, assim, que você tá olhando pra ele e falando, mano, tá, quem é esse moleque que tá metendo louco, tá ganhando tanto poder em pouco tempo? Você tem dúvida sobre isso? Ou veja Deus dos Americanos, do Neil Gaiman. Era minha sequência de comentário era, a gente pode pensar no dinheiro em si como uma entidade. Mas pra mim, tudo. Eu tô naquele naipe xamânico já que o livro tudo, é uma entidade. Tudo é egrégora. É, que é muito louco. E vale isso que você falou, mas... qual é que é a parada? Se você... existem dois tipos de magia de grana, que eu acho que é importante lembrar. Um, magia de grana a longo prazo, que é essa que você tem que fazer, que é aquela de... O que é? Eu vou ter ganhos substanciais, talvez não, mas contínuos a longo prazo, pra mim me estipulando quanto a isso. Pra você ir se programando com relação a isso. E tem a magia emergencial. Se você tá numa situação que você precisa fazer magia emergencial de grana, já deu errado. É, se você vai fazer qualquer coisa emergencial, não vai sair nas temperaturas ótimas, exato, né, das já coisas. Já deu errado. Funciona, porque aquele ódio, aquele amor, aquela parada do começo pode alimentar isso. Mas o custo vai ser alto. Não necessariamente, mas você foi colocado... se você é um mago... você queria. Se você é um mago, você foi colocado numa enrascada, numa encruzilhada. Se você foi colocado numa situação onde você tem menos escolhas... já tá errado. E eu tô falando tudo isso com conhecimento de causa, tá? Tô falando tudo isso com conhecimento de causa. Você já foi colocado numa situação que não tem saída, algo está errado. Beleza, resolve essa parada. Mas algo está errado. Duas colocações sobre isso aí. Existe um terceiro tipo de magia de grana. É o que não é de grana. É o que não é de grana, mas te possibilita ganhar grana. Então, por exemplo, se você tem um trabalho, sei lá, você trabalha com uma parada que depende de relacionamento. Você pode não fazer magia pra ganhar grana. Você pode fazer magia pra ter mais relacionamentos e começar a ganhar mais dinheiro por causa disso. Então, foi isso que eu fiz. Olha aí. Vocês me perguntaram no início, assim, que eu já fiz no caso de dinheiro. Eu disse, mais ou menos. Eu fiz mais pensando em conexões do que em dinheiro. Networking. Em networking. Ó, outra coisa legal é o seguinte. Chama Jesus. Quanto mais, como direi, quanto mais difícil você quiser pedir, mais difícil você vai ser de conseguir. Vou lançar um desafio pra vocês aqui agora. Quem já tem um pouquinho de competência e tal, então fica aqui um desafio aqui pra você que já tem, sabe fazer suas coisinhas e tal. Faz uma magia aí pra amanhã, o dia seguinte do que você estiver ouvindo isso, você ou ganhar diretamente ou indiretamente ou alguma coisa no valor de R$10. Se você tem alguma competência nisso, eu garanto, você pode ter sucesso. Porém, aí o que resta é a questão. Vale a pena fazer magia todo dia pra ganhar 10 reais amanhã? Dá-lhe mana, hein? Dá-lhe mana. E porra, e meu esforço mágico vai ficar focado nessa merda. E quando que eu vou ganhar 100 reais, né? Então, ganhar pouco dinheiro é fácil. Não é difícil, não. Isso pode ser qualquer coisa, desde você achar 10 reais caído no chão até as pessoas pagarem duas águas com gás na sua gravação. Ah, ó, beijo pra vocês, ó. Meus pais estavam de passagem comprada e, tipo, num rolo desse de companhia aérea, sobrou passagem. E eles estavam, em vez de ficar num hotel, eles ficaram num Airbnb que tinha um quartinho que cabia. Aí, olha, a gente tem passagem sobrando e tem espaço pra vocês ficarem. Vocês pagam o que vocês consumirem de restaurante, então... Fui eu e a Lívia pra Paris. Beleza, a gente só comeu pão com queijo, mas tá... Mas comeu pão francês e queijo francês. É aquela vinho coisa, francês. Vou ser triste em Paris. Isso, água Evian. Um baguete que você enfiava embaixo do braço. Essa é mesmo. Mas então, não quero ter dinheiro, não. Eu vou dar mais um exemplo, cara. Acho que por muito tempo, o tipo de magia que eu tinha feito foi pra ficar tranquilo. Porque a gente teve um momento na minha vida que foi bem foda. Meu pai teve empresa, quebrou a empresa numa dessas crises muito louca. Então a grande sacada pra mim era, tipo, ficar tranquilo. Mano, nunca faltou comida, nunca faltou passagem, saca? Nunca faltou rolê, nunca faltou nada. Deu pra mim conseguir ir além de muita coisa, que fazer a facu num bagulho de boy e tal, tudo certinho. Porém, aí tá naquela hora que você tem uma hora que você tem que parar e falar, mas e agora? É só isso que eu quero? O que, que é que você quer depois? Porque a gente tem que ir desenvolvendo e pensando. Isso tudo é processo, cara. Se você não tá atento a você e a tua vida, você não consegue ir pra lugar nenhum, né? De sério, o que eu ia falar é que o pessoal diz assim, é muito mais importante ter um ritual pra ter inteligência para ganhar dinheiro do que pedir dinheiro. No mesmo raciocínio de é melhor ensinar a pescar do que ter o peixe. Não, isso é melhor ter o peixe e saber pescar. Isso é uma coisa que tem muita gente que vê esse negócio de é melhor estudar a pescar ou pescar. Ter o você, peixe você quer comer em setembro? É, exatamente, é cara. Que o problema é bom ter que tem o peixe. Gente que pega todas as coisas legais e perverte, é, né? Cara, e corrompe, né? É uma loucura. Tipo, ah, não, que isso, o cara tá morrendo de fome, vamos dar aí uma caneta e um papel pra ele aprender a desenhar e daqui a 2 anos, então, é isso aí. Então, entendi, já falei, obviamente, cada caso é um caso, você entendeu? Cada situação é uma situação, então não existe nenhum geral que aplica a todos, a não ser que seja muito geral como que a gente tá fazendo aqui, né? A gente tá fazendo uma coisa bem geral, apesar de que já ensinamos coisas importantes, tua relação com o dinheiro... O que, que você quer? Você quer, você quer ter grana ou você quer ter experiências, riquezas, coisas que a grana dá? O banimento da grana. Sabe o que eu acabei de perceber? E é algo que no Magicando eu ando percebendo com uma... Mas era vergonha? É que muitas vezes... Tipo, por exemplo, de amarração, por exemplo. Foi bem parecido assim. Muitas vezes a gente gasta boa parte do episódio só ensinando os filha da puta a viver com a porra de uma autoajuda que magia não precisa. Já parou pra pensar nisso? Que tipo... A gente só poderia, tipo, ficar aqui de coaching da galera e porque essa galera não sabe nem cagar dentro da privada. Mas pra coach de magia já tem o Paulo Coelho. A galera tá tão perdida que precisa ser falado óbvio na cara desse filho da puta. Sabe por que precisa ser falado óbvio? Porque não ensina essa merda na escola. Eu ensino. Educação financeira? Eu tenho aula pra isso. Que maravilhoso. Parabéns, você. Eu tenho aula pra isso no ensino médio. Obviamente que a galera esquece. No ensino médio... Eu isso sempre. Ensino mas... médio... Eu não sei fazer juros. Não sei fazer cálculo de juros nessa merda. Ah, mas merda. Isso ninguém sabe. Mas tu sabe. Só tem... Só banco sabe fazer isso aí. Só quem sabe fazer isso é HP 12C. Pode crer. A única que nem a 48 da... sabe. A única calculadora da HP que tá... 80 anos no mercado e não sai. Pô, mas não modernizou, não é a mesma. É, precisa, né? Não. É o ápice da evolução. Você olha as engenharias, 48 G, mas agora eu vou. Pô, já tem a. Já tem 49, 50. 50, a 12C, não? Vou fazer, uma conspiração aqui. Mas não ensinam educação financeira porque querem que o pobre permaneça pobre. É doutrinação. Doutrinação pobrista. É pra todo mundo ficar no Bolsa Família, é isso aí. Mas isso eu acredito, viu? Ignora, Vinícius. Vamos pra frente, que é o próximo ponto da pauta. Aqui está escrito na pauta que Vinícius fez tão bonita. Magia trad. Se você não for rico, não pode fazer. É. Explica isso pra gente, Vinícius. Fazer um disco com sigilo de ouro? Fazer uma parada com sigilo de ouro, com cinto de couro de leão. Que imagina que você é uma pessoa que morava na Europa e teve que mandar trazer da África. pagou um caçador pra matar um leão pra você. Não é uma capivara, cacete. Né? É, tipo uma capivara. Maluco, eu vou fazer goethe com cinto de capivara. Não, é bonitinho. Capivara vítima de atropelamento. Isso, tá bom. Roadkill. É, que eu atropelei de propósito pra pegar a pele. Fiquei igual o louco correndo atrás dela. Keller com seu carro em Suzano, tocando terror nas capivaras. Meu Cliozinho caçando capivara no barro. Cuidado, que o Tietê tipo, e o Pinheiro. O Tietê e o Pinheiro estão criando o Erika Privaras mutantes. Já tá nisso, já. Já tá nisso. Então, os lances da magia tradicional é que você precisa de tanta parafernália pra fazer, que assim, a preocupação, o objetivo dessa magia é espiritual mesmo, porque o material tá dominado. Mas tem uma outra questão, realmente, isso que o Vinícius falou eu acho total. Mas e aquele exemplo de mago tradicional que tá legal? Você conhece algum mago tradicional bem que não tá envolvido em alguma ordem? Ó, eu sei que tem um meme aí que circulava, né, antigo isso. Que era, alguém foi no Google Street View e tirou uma foto da casa de um mago famoso desse de internet. Que piscou na minha cara. Você sabe o nome? Você fala em off depois, eu não sei de qual é. Famosérrimo. E por isso, né, que não, se a gente for pensar justamente que o mago trad precisa de toda essa parafernália que não é fácil, e você precisa comprar ter uma grana boa, então não faz sentido nenhum fazer magia de você já tem seu animal. Pois é. Cara, uma vez num desses... Ou você tá fazendo errado. Num dos fóruns aí, tava tendo uma puta discussão do cara que era ultra trad, cara da quatro. Ah, porque ele tinha que fazer o sigilo planetário de não sei quem, num disco de cobre e outro de prata e piriri para lá, e porque eu fiz tudo isso, e aí eu saí na balada e peguei uma menina do jeito que eu queria. Tipo, caralho, brother, você fez tudo isso pra pegar uma mina. Eu acho que se você tivesse pagado uma puta do jeito que você queria, você teria gastado menos do que fazer esse rolê todo. Ia ficar mais feliz de vir nas coisas. Provavelmente. Isso mesmo. Mas deixa eu lembrar de uma outra coisa de novo. Me fala um cara bem sucedido, de magia tradicional, que não tá associado a ordens que apoiam uns aos outros. Entende? Você tem uma outra questão. Network. Tá falando de maconharia? Até que é networking, entendeu? Os caras se ajudam nesse processo. Compre coisa de dele, conversa, vende coisa pra ele e tal. Pau no cu dessa discussão de tradicional, não tradicional. Caralho. Mas tá na pauta, chata. Alguém colocou aqui. A questão não é essa. Não, não é uma discussão. É que tem gente que vai puxar isso. Não, mas aí foda-se, a gente faz magia tradicional também. Você para pra pensar. O cara que ele tá de magia tradicional, ele é um cara que, primeiro, vem de uma família mais ou menos abastada, pode ser até de uma classe média baixa, mas que tem ali uma tradição, tem um carrinho, tem alguma coisa, tá lidando ali com um círculo social de pessoas que ou não precisam ter necessariamente uma influência, mas que tem interesses em comum. Então, não, o cara, não precisa comer em setembro, né? Não precisa comer em setembro. O cara quer um advogado, tem o brother dele da ordem que é advogado, o cara tem açougueiro, quer carne, vai no açougueiro, que é amigo da ordem. E tipo, não precisa nem ir muito longe, vai pra registro falando que só tem japonês naquela porra. O japonês lá hoje é tudo rico, porque quando ele chega aqui no Brasil, se fechou ali e todo mundo virou comerciante, todo mundo hoje é... É isso que eu digo, não é, o importante não é ser o cara, é ser amigo do cara. O moço aqui, Martinho. Beijo, Martinho. Tá falando, a maçonharia não dá dinheiro. Tu tá na maçonharia errada, amigo. Não, não dá dinheiro mesmo, mas dá contato. Então, dá mas contato. A questão realmente, a gente não tá falando de grana. Tô falando que assim, eu tenho um carro que eu quero vender. E eu tenho um brother que é dessa ordem que ele tá precisando de um carro. Eu cuidei do carro e esse brother tá afim de comprar. Então tudo bem, eu vendo pra esse cara num preço que eu acho justo, que ele acha justo. Eu não fui na porra de uma revenda vender por valor de merda pro cara revender o dobro, entendeu? Ou mesmo, muito provavelmente, se esse seu amigo for o dono da revenda, ele vai comprar esse carro de você por um preço justo. Exato. Mas você tá falando errado. Não, os caras tão certinho de fazer isso, irmão. Sim. Os caras tão certinho. Uhum. A gente faz coisas assim com o nosso network também. A diferença é que os caras fazem isso vestido de Gmail. Só isso. Capitalzinho do Gmail. E numa quantidade exponencialmente maior do que a nossa, né? E uma hora chega, né? No começo eu acho que a galera tá mais de boa. Então a gente não tá falando que dá grana. A dar contato. E como a gente já falou, contato é uma fonte de grana, né? No fim das contas. Então, não. Eu acho que é uma fonte de oportunidade. É uma fonte, mais do que grana. Sim. É uma fonte de bem-estar. Quando meu pai ainda estava na maçonharia, e o coitadinho, meu tio ficou muito mal mesmo, e ele precisou ser internado, foi um brother lá que falou... arranjou, tirou do cu uma maca num hospital mega bom e falou assim, bote o seu cunhado lá agora. E meu tio conseguiu passar o restante da vida que ele tinha, coitado, mas mais confortável. Uhum. Então, E era um hospital que tava sempre lotado, que era público, mas o cara trabalhava lá, tirou essa porra dessa maca do cu e meu tio ficou internado lá e deu tudo certo. Sabe o que é isso? O brasileiro é cordial. Você se... Já diz macaco simão. Já dizia macaco simão. O que é importante, a ideia de cordial é de coração. De, é, o que, cordeiro, mas, né? Não, não, não é de cordeiro de Deus, não. É de a ideia de, é da ideia de ser de coração. É assim, é muito mais importante os seus contatos. Os seus contatos trazem mais riqueza do que dinheiro. O dinheiro é demonizado. O contato, não. Mas eu acho que isso não é uma questão só do brasileiro. Não, não é só brasileiro, é só uma... Eu acho que isso é uma questão... A gente está falando uma coisa muito ampla, que é um caso, por exemplo, de um hospital ou de uma venda de carro. Mas isso acontece, inclusive, com a gente no nosso próprio meio, entendeu? Talvez não só a gente, tá com um círculo um pouco maior, entendeu? Mas se a gente for parar para botar no papel, quantas vezes você... precisou pedir para algum amigo tirar tarô para você. Se você tivesse que pagar todas essas tiradas, você tava fodido. Ou runa, ou qualquer oráculo que seja. Entendeu? Uhum. Porque, meu, pô, às vezes eu falo, Kelão, tira para mim. O Kelly me custa semana passada, agora eu preciso tirar uma carta urgente. Vamos, entendeu? São situações que você, fora de um círculo desse, você não conseguiria. Uhum. Você não consegue alguém para tirar uma carta para você do nada, 10 horas da noite. Total. Quando que eu ia ter todos os HKT? Tá vendo? Por causa que o Grolla é meu brother. Quando eu ia ter uma toalhinha do Altaitaro? Nunca. Entende? E aí, já sei. E faça coisa pros seus colegas. O resumo disso é: faça coisa pros seus colegas. Seja legal, amigos, não seja, seja cuzão. Legal. É, seja legal, não seja cuzão. Porque essa é brega, mas é dando que você recebe. Sim, mas tem isso. É o lema do afortunado, não é? Não, do doador. É o doador. É dar é receber, receber é dar. É uma coisa assim. É a suruba, né? Que tá... Não, e tem uma questão também. Não, uma questão... gente, riqueza. É, eu já dizia. O meu avô não dizia isso. O avô do Vinícius dizia isso. Dinheiro é redondo, é pra girar. É. Não, e tem uma questão prática, por exemplo. Eu vou puxar de novo a sardinha pra uma brasa e falar de tarô. Mas quando você tá começando, você precisa praticar. Você não precisa cobrar de ninguém. Entendeu? Então você tem que ajudar quem tá, porque os brother, quem tá perto, entendeu? Você acaba tirando carta pra quem tá perto, ou tirando oráculo pra quem tá perto. Então isso é um aprimoramento também. Você tá ajudando a pessoa, você tá se ajudando também. Ou seja, quer rir? Fazer tem que fazer sorrir. E deixa eu acrescentar mais uma parada da grana, que isso eu aprendi com a galera envolvida com coisa cigana e tal. É importante ter troca. Não precisa ser dinheiro, tá? Mas pode ser um abraço, pode ser um carinho, pode ser uma janta. As trocas, elas são importantes em algum nível nas lanches. Relações. Lanches são legais pra caralho. Então, tipo, sei lá, vou ler tarô pra você. O cara tá, você tá lendo porque você tá estudando, tá ligado? Você tá dando pro cara leitura, o cara tá te dando o tempo dele, permitindo ser cobaia do rolê, sacou? Uhum. Ter essas trocas é legais. Se você acha que... E é legal você falar pra pessoa, pô, obrigado, agradeço. Essas relações, elas são boas. Porque também é muito pobre uma relação que ela é mediada só pelo papel da grana, pelo papel moeda. Uma relação que é assim, ela é um tanto pobre. Eu tava conversando com o Pedro esses dias e ele me falou um negócio que estourou minha cabeça, na verdade. Ele falou que é o seguinte, qualquer relação que envolva dinheiro, qualquer relação de comércio, é uma relação baseada na desconfiança. Eu tô te pagando, eu não tô confortável em ter que pagar tanto, você não tá confortável em ter que receber tão pouco. Ninguém tá saindo feliz dessa merda. Ao passo que se eu for contigo, Keller, na padaria e pedir duas Coca-Cola, eu falo, ah, deixa eu pagar essa porra aqui, você paga a próxima. E eu não quero saber quanto eu tenho na minha conta corrente com você. Nem talvez eu te deva próxima, um real, né? Talvez você me deva um real. E foda-se, ninguém tá preocupado com isso. Quer dizer, eu preferiria pagar um real a menos naquela Coca-Cola, mas eu não me incomodo de ficar devendo ou que você me deva um real. Isso que você falou. Por quê? Porque não, nós não temos uma relação comercial entre nós. Nossa, a gente até é pode ter alguma coisa de trabalho rolando e tal, mas nossa relação de bater papo não é comercial. Sim. Então, a nossa proximidade não é mediada por essa, por essa grana. Tem um outro cara, como é que é o nome do outro cara do livro lá, do Financial Sorcery? Financial Sorcery. É o Jazão. É o Jason Miller, né? O nome do livro é Financial Sorcery, é bem legal, a gente tava estudando ele. E o Jazão do Financial do Feitiçaria com Grana. Feitiçaria Endinheirada. Do Feitiçaria Endinheirada, ele tem uns truques bem legais. Isso que o Vinícius falou, por exemplo, ele fala pra você ter essa relação com os espíritos que podem, as entidades que podem te dar. Podem te dar algo. Por quê? É muito legal você invocar agora, invoquei pra vir e tal. Mas ele fala assim: talvez seja mais legal você ter uma relação com as entidades a longo prazo. Ter uma relação de amizade com a entidade, por exemplo, pra dar as coisas. Aí, por que que eu digo isso? Porque uma coisa eu pedi, sei lá, pra alguém que eu não conheço, chegar e falar assim: eu preciso de 100 reais. Nunca vi a pessoa na rua. Você vai mandar tomar no cu, dar um tapa na minha cara e chamar a polícia. Eu acho porque tá achando que eu tô extorquindo, ameaçando. Se eu chego pra alguém moderado, que eu conheço, mas que eu não tenho uma relação, e falo, porra, me arranja 100 real, depois eu te pago. O cara vai me dar uma desculpa e vai falar, não, cara, eu não posso fazer isso e tal. Ou vai me querer me ajudar, mas de uma forma que ele não põe a mão no bolso. Se eu tenho alguém que é meu brother, que eu falo assim, cara, vou te pagar, ele pode me dar. Isso, mas esperando esse outro dia. Se eu tenho alguém que é muito brother, é capaz do cara falar, toma aqui, cara, quando puder você me devolve, não tem problema agora. Principalmente se ele estiver sobrando. Qual o tipo de relação que você vai estabelecer com a entidade ou com a parada envolvendo grana? Isso é muito louco, cara. Isso é muito louco. E é um ponto de vista bem simples, velho. E ele ainda fala uma outra parada. Legal, Júpiter, você ir direto pra Júpiter. Legal você ir direto pro teu eu azul. Legal você ir direto pra isso. Mas qual foi a última vez que você tentou apacentar ou ter uma relação com... Porque ele é meio xamanicão em umas paradas assim. Com a relação com os espíritos da tua casa. No estilo Marie Kondo, tá ligado? Porque é lá que você trabalha, do lugar que você trabalha. Você tem que abraçar o dinheiro e jogar ele fora, né? Você tem que falar, obrigado. Obrigado, dinheiro. E joga fora. Você viu muito bem. Mas com o teu ambiente de trabalho, qual foi a última vez que você tentou conversar com o teu ambiente de trabalho, fazer uma oferenda pro teu ambiente de trabalho, ter uma relação boa com o teu ambiente de trabalho? Cara, é foda essas paradas bem simples que o Jazão coloca. Fica a dica aí. É, você tem que ter uma construção de paradigma que permita entender que essas coisas, como a sua casa, a sua mesa de trabalho, também são entidades, né? Uma coisa que eu acho interessante também desse livro é que ele não se prende a nenhuma egrégora, né? Então, quando ele fala de entidades, meu, vai de Ganesha a Santo Expedito. Então, meu, tipo, você usa o que for melhor e mais acessível pra você. E ele tem uma frase que é a Ju e a Amar. Que ele olha e fala assim, cara... Pau no seu cu, dinheiro não. Assim ainda. Ele é quase isso. Que ele fala uma coisa bem simples, assim, as entidades, elas, Tote Hermes, são relacionados? Sim, academicamente, não são a mesma coisa. E aí quando ele fala, por que que não são a mesma coisa? Porque cada um tem determinadas atribuições, você pedir pra Tote e pedir pra Hermes é diferente. E aí você fica, caralho, por que que é diferente? Fala, relacione-se com a entidade. E tem outra parada, um cara que ele falou que era devoto de Afrodite, assim, sempre trampava com Afrodite. Ele tinha uma relação com Afrodite, não era devoto. Porque o cara não prestava adoração como se presta a outras divindades. Ele era, tinha uma relação com Afrodite. Ele falou, ah, preciso trampar com grana. Aí ele falou, já pediu pra Afrodite? Porque não necessariamente o Deus é um bagulho chapado, uhum, né? Que só vai fazer aquilo. Ele pode ter aquilo como atribuição principal. Uhum. Mas se é uma egrégora que tá aí há tempo suficiente... Se você tem um relacionamento já desenvolvido, né? Sim, ela pode fazer mais coisas. E ela pode fazer do jeito dela, que é inesperado e diferente, né? Porra. Vai ser muito mais efetivo você pedir para uma... Pedir. Você fazer essa relação para uma entidade que você já tem o mínimo de intimidade e relacionamento do que você chegar para um Deus que você nunca trabalhou. Oi, Ganesha, querida! Oi, então, tá aqui o amendoinzinho que eu trouxe pra você. Tipo, eu me sinto muito bosta. Você fala assim, caralho, velho, tudo bem que é uma relação de troca, mas pela... Dá sabe o que é legal? O mínimo de saber do rolê, o mínimo. Sabe o que é legal? Invocar antes de evocar. Mas aí eu vou fazer uma pergunta. Invocar o quê? Quais são as coisas que a gente pode trazer pra o trabalho mágico? Você quer tipo um mapa, assim? Tipo, uma exemplos, proposta, por exemplo, falou Júpiter, você falou magia azul. Deixa eu só fazer um parênteses pra amarrar isso que eu e a Ju falaram antes de ir pra essa coisa. É, uma coisa que a tua explicação me trouxe também, e quem lê, você já citou isso, mas quem lê Deuses Americanos vai perceber que existe uma diferença também entre, por exemplo, Odin e Odin. Certo? Você tem que tomar Jesus um certo cuidado. Jesus e Jesus. Tem que tomar um certo cuidado, porque as entidades, principalmente deuses, né? Os seres divinos, eles têm, os arquétipos divinos, têm facetas diferentes dentro de um único nome, vamos dizer assim, de uma única alcunha. Então, às vezes, você tem que ter um certo cuidado também com qual aspecto você está trazendo. E daí tá o negócio de você ter um relacionamento, uma coisa de mais longo prazo com a entidade, pra você entender as facetas, pra você não fazer merda. Agora, tudo isso que a gente falou sobre entidade, o dinheiro, já é uma entidade. Sim. Você quer trampar com uma entidade que você não conhece, irmão? Você quer trampar com uma entidade que você não sabe o que faz? O que o dinheiro gosta? O que o dinheiro quer? Isso eu achei sensacional. Pra mim, duas coisas explodiram minha cabeça. Tipo assim, duas coisas óbvias explodiram minha cabeça na hora que eu vi essa pauta. Um, tipo, se você quer trampar com a entidade de dinheiro, você tem que entender como ela se comunica. O que ela gosta, o que ela quer. Tipo, Ganesha. Ganesha gosta dos amendoim, gosta do docinho. Por que dinheiro não tem uma coisa preferida também? Tem. Movimento. É. Movimento. Dinheiro gosta de rodar. E aí... Dinheiro sofre se ficar parado. Aí minha cabeça... Foi a segunda coisa que a cabeça explodiu no front. Tipo assim, o pessoal associa dinheiro a uma coisa de terra. De ter... prover, físico, é. De pegar, de prover. Tátil. E na verdade... Tanto que tem um naipe de moedas no tarô. E a proposta que eu vi a partir dessa pauta foi, não, dinheiro é ar. Aí eu... Peraí que... Ó, agora... Tem, ó, o magão tradicional ali tá com o cu coçando já ali. Explane. Dinheiro é ar. Eu te explano de outra forma. O conceito. Pelo movimento. O conceito é ar. Aí eu concordo. Sim, é pra ideia de movimentar, de... Porque o espírito do dinheiro, vamos colocar assim, é de ar. O dinheiro se você tá no seu bolso, é terra. Mais amplificada, ele seria ar de terra. Sim, é, isso mesmo. Ele é ar dentro do elemento terra. Uhum. Como que você representa um ar de terra? Você representa um ciclo da terra, por exemplo. Um ciclo da terra, ele seria isso, que é o movimento que a terra faz, que pra gente é longo, mas ela tá se movimentando. Sim. O dinheiro, ele faz isso em mega velocidade, porque a gente vive numa sociedade de velocidade. Vou dar um exemplo. Sabe quem mais ganha dinheiro no mundo? Que tipo de empresa mais ganha dinheiro no mundo? Transporte? Eu acho que é banco. Banco. Open Checker. Acho que é banco ou... É. Porque banco só movimenta ele, né? Ou banco ou quem trabalha com... Banco gere, né? Bitcoin, essas porra. O que esses caras fazem? Dinheiro... Microtransação. Microtransação. Dinheiro gerando dinheiro. São milhares de microtransações com lucros muito baixos, mas que como são volumes monstruosos... Isso se torna E às vezes a transação não é micro, mas o dinheiro não fica parado. O único problema é quando acontece o que aconteceu essa semana. Aí, você viu o cara do Canadá? Putz! O cara era o cara morreu. De uma corretora fodida de criptomoeda. E eles tinham uma carteira física, que é onde estava sei lá quantos milhões em criptomoeda. Milhões, e ele morreu e não deixou a senha pra ninguém. Nossa! E aí todos os investidores estão desesperados, porque aí fudeu todo mundo. Aí é legal que você vê a galera mega neoliberal falando, não tem um Estado, uma lei pra ressarcir. Nessa hora, né, filhão? É, e nessas nessa horas, hora... o pessoal da criptomoeda fala, não, isso aí é o futuro. Tá? Pense novamente. Seria legal ter um lastro físico na hora dessa, né? Por isso que eu sempre falo, né? Tipo, quem usa Bitcoin tem mais do que... Se fudou, hein? Tem que queimar? Tem que ter mais amor, carinho, compreensão. Tem mesmo, preciso. É mais uma questão disso do movimento do dinheiro, que eu acho que ele é legal pra caramba, e é bem claro isso. O comportamento do dinheiro já mostra isso. Se você guarda o dinheiro, eu tenho R$1.000, eu guardo no colchão esses R$1.000 por mais tempo. Partindo para o pressuposto que eu guardei certinho, ele não apodreceu no colchão, tem essa ainda. Que acontece? Pra caramba. Tá aí o Pablo Escobar, né? Que a Zora não cagou no dinheiro, o meu gato. Partindo desse pressuposto, no ano seguinte, com a inflação, esse dinheiro já vale menos. Uhum. Tem uma coisa que eu era muito criança, mas ficou gravada na minha cabeça. É tipo, novela. Tieta. Puta, caralho, eu tava lembrando da mesma coisa. Caralho. Né? Tieta que tipo. Eu sou uma geração depois. O pai dela que chamava. Era, sei lá, era o pai da Tieta que pegava todo o dinheiro e ninguém sabia o que ele fazia com o dinheiro. Aquele homem me lembrava o meu avô. Um sorriso na cara do Grolo. Grolo noveleiro. Todo o dinheiro que ela mandava para o bem da família, ninguém sabia o que fazia. E eles viviam na paupérrimos ainda. Até um dia que ela pressionou o pai e falou assim, cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Aí ele pega uma faca e ataca ela. Na verdade, ela ataca o colchão e abre o colchão de baixo acima. E o colchão é só... O dinheiro que ela mandou a vida inteira pra ele tava lá dentro. Só o que acontece? Naquela época, dinheiro troca. Cruzeiro novo, cruzeiro... Aquilo era papel, não servia de mais nada. Nada. E toda vez que eu penso assim, dinheiro tem que circular, eu lembro daquilo. E eu me lembro que a minha mãe olhava pra aquela cena, assim, eu era muito menina. Minha mãe olhava pra aquilo e falou, nossa! É, horror cósmico, como chama? Ele não... Horror cósmico, Lovecraftiano. É, isso ele é não trocou o dinheiro, porque naquela época, toda vez que mudava de cruzado pra cruzado, sei lá, tinha que ir no banco pra trocar. Não, colocava zero, tirava... É. Carimbava as notas? Nossa. Carimbava a nota. Nossa, cara. Nossa, você que é jovem e não sabe do que a gente tá falando, procura no Wikipedia aí, moedas brasileiras. É, tipo, 2014, a pior crise que o Brasil já viu. A galera correndo pro mercado, tipo, o cara precisava ser mais rápido que a etiquetadora, bicho. É. Nossa, eu me lembro de eu indo criança no mercado com os meus pais, minha mãe, pega aquilo ali correndo. E o cara, plec, plec, plec, plec, pega do lado esquerdo ali, porque ele não passou lá ainda. É o conceito da família brasileira de fazer compra de mês é essa porra. Era por causa, né? Disso. Sim. Tipo, e você faz a compra de mês, gente, no dia que sai o salário. Recebia o salário e ia correndo pro mercado. Minha mãe e meu pai fizeram dívida pra comprar dois freezers. A gente guardava comida no freezer pra ter o que comer. Eu me lembro do meu avô comprando um carregamento de gel bozano pós-barba. Porque tava barato, sacou? Ah. E assim, o meu avô passou tipo 15 anos da vida dele usando o mesmo ele gel. Ele trocou o nome pra Bozano, né? Era o seu Bozano. O seu Bozano. Eu sei que eu tô adiantando um pouquinho a pauta, mas é por isso que quando... Se você, na hora que você montar a sua magia muito bonita lá, e você colocar notas, você colocar moeda, você colocar... Como o meu amigo, o seu Penumbra, me ensinou, agora ele tá me ensinando tecnomagia, falou assim, bota sua maquininha da moderninha lá do lado da vela. Eu falei, ah, então tá, vou botar. Se for pra botar nota, bota euro. E deixa de ser pobre. Botei minhas moedas de euro. A única coisa que eu tenho é moeda de euro. Pô, gente, como é que vai botar Bitcoin, velho? É, Bitcoin é foda. Depois, no dia seguinte... Pega pelo menos ou uma nota ou uma moeda e bota pra gastar, porque senão não adianta nada. Ah, vamos só recapitular como o André falou, umas paradinhas que a gente falou aqui. Uma das primeiras coisas que eu acho que é legal você fazer: entender a grana. Pensa no dinheiro como uma entidade viva. Entenda ele, estude-o. Como você estudaria qualquer entidade que você quiser invocar e trabalhar. Primeira coisa. Você perde um maior tempo pensando como funciona Hermes, como funciona Afrodite. Perca, coelhinhos voadores, um tempo como funciona o dinheiro. Eu dou outra dica pra galera que quiser. Cara, faz uma fichona de RPG, entendeu? Do entidade. Dinheiro? É da entidade. É uma forma de você conhecer ela. Bota lá o que você acha que é atributo, coisas em questões que você acha que é importante que a entidade tenha te revelado. Vai criando uma fichona. Que é pra você tá falando independente da entidade que ela tinha trabalhado. Qualquer um, eu acho que é legal você ter um controle. Controle não, ter um conhecimento da entidade. Se for uma entidade de origem mítica, estuda a entidade. É, mais fácil. Mas realmente, nesse sentido sim. Eu tô falando no quesito dessa... Como que o dinheiro se representa pra você também, entende? Isso é importante. Você tem que entender o que você pensa no dinheiro também. Sim. É, você tem que entender a entidade dinheiro e como você lida com isso. Outra parte, banir as crenças limitadoras que você tem com o dinheiro. Tem uma galera que ouve a gente, que é uma galera muito... Eu sei que não é todos, mas tem uma galera que ela é mais progressistinha e tal, e tem esses discursos de, ah, o dinheiro é ruim, dinheiro isso, dinheiro aquilo. Véi, esquece essa merda. Direciona teu ódio pra quem tem o dinheiro e não pro dinheiro, que não tem nada a ver com isso. Dinheiro é só um objeto, tá ligado? Ele é um item. Tem outra coisa interessante que é o seguinte, você... A gente tá em 2019, a economia mudou em relação à época em que você era criança. E você, o pouco de educação financeira que você teve, já veio de seus pais. Seus pais são, sei lá, de 1950, 60, 70. E, cara, mudou. Os tempos são outros. Então, você não está preparado. Quer dizer, tô falando com o público geral, né? Lógico que alguém pode estar. Você não está preparado para lidar com a forma como a economia funciona hoje. Então, por mais que você ache que você sabe lidar com dinheiro, talvez você não saiba tão bem. Reavalia isso. E lidar com dinheiro não é sobreviver, tá? Com dinheiro. É, isso é uma coisa importante. Lidar com dinheiro é saber plantar dinheiro. Tipo, como eu cultivo a grana? É, a ideia de que você precisa de dinheiro pra gerar dinheiro, pra... Cara, mas você, pra começar, sei lá, eu não vou nem falar em negócio de investimento, invista, não sei o que e tal, mas pra você começar a ter teu fundo de reserva, que todo mundo deveria ter, um fundinho de reserva. Você não precisa de começar com 10 mil reais, tá ligado? Você pode começar com 30 conto que você tem hoje. coloca em algum lugar, você procura algum lugar que te dê um lucrozinho maior do que a inflação. Uma poupança é meio zoado também. Não, um lucro maior do que a poupança. É, porque a poupança está abaixo da inflação. Vê quanto está a inflação e acha qualquer canto que seja sólido o suficiente que dê uma grana acima da inflação, que você possa retirar no momento de emergência. Tem várias financeiras que fazem uma parada dessa. Vou dar mais uma dica. Se você tiver na dúvida que pode ainda ter algum problema com esses paradigmas, com essas crenças limitadoras, e você precisa resolver a tua volta, a tua casa, a tua família, trabalha com a prosperidade. Esquece um pouco o dinheiro e foca na prosperidade. É, eu acho que vale muito uma autoanálise, né? Tudo que a gente está falando aqui não é nem critério prático ainda. É para você saber o que você vai fazer, né? Eu acho que isso é muito interessante. Por exemplo, eu acho que é legal aqui que a gente citou aí a questão de educação financeira, por exemplo, né? É importante você ter, beleza, chegou 20 mil reais agora na tua conta. Às vezes em 2 meses esse dinheiro não tá. Sim. Eu conheço uma pessoa que ganhou processo trabalhista, 40 mil em 3 meses, tava com problema. Cara, eu vivo um ano de borraça lucrando com uma parada assim. Mas é porque tem realmente gente que tem problema nessa área. E se você identificou um problema, utilize magia para lidar com isso. Não tem essa questão. Para conhecer e para lidar. Identificar as crenças limitadoras, blá, blá, blá. Lidar com as crenças limitadoras com relação à magia. Se você quer trabalhar com alguma entidade, que entidade é essa? Escolha uma entidade para trabalho. E aí a gente entra na situação. Dicas para os várias magias de... Vou começar por um lugar que o pessoal já comentou aqui. Diz que tem uma certa bruxona que andou dando umas dicas de um certo ritual para fazer no início do mês. Testemunhos aqui dizendo que funcionou. Ah, não é só no início do mês, não. Não? Esse não, não. Você pode fazer toda quinta-feira. É mais Jesus. É mais Jesus. O da canela? Não, não. O da canela. O pessoal tá falando da canela? Então tá bom. Então vocês querem que eu comece por qual? Vamos falar que esse aqui, que esse aqui é bem mais simples. Né? Então vamos lá, ó. Tem um ritual muito simples, que ele vai utilizar uma especiaria, que é a canela. Então a gente vai pensar nos ciganos. Eu vou voltar pra falar disso depois. Mas então, antes vamos falar o modus operandi. Como é que você traz prosperidade pro lugar onde você trabalha ou pra dentro da sua casa, se você faz home office, enfim. É muito, muito simples. Existem 2 jeitos de fazer e eu vou explicar depois os porquês que os 2 jeitos estão certos. Você vai pegar um punhadinho de canela raladinha. Você pode fazer isso, você já pode comprar em pó. Obrigada, amigo. Obrigada. Para esse espírito não se perder nessa gravação. E aí você vai ou soprar dentro da sua casa, especialmente, por exemplo, se você tem um home office, aí você assopra lá no seu home office mais, tá? Você pode soprar essa canela por todos os cômodos da casa. Ou existe uma segunda maneira, que é você abre a porta da frente da sua casa, fica com os pezinhos pra dentro, porém você sopra a canela pra fora e você pensa, canela sai, dinheiro entra. Por que que isso pode ser feito dessas duas maneiras? A canela, ela é super ligada ao povo cigano. O povo cigano é o único que anda com a galera da direita e da esquerda. Portanto, o povo cigano nos protege dentro de casa e fora de casa. Explica esse direita e esquerda aí, porque a gente tá numa época meio complicada. Não é direita e esquerda política, tá bom? E é ciganos na Umbanda, não vai achar um cigano na rua e falar, cadê a canela? Vem aqui no lado direito. Não, Umbanda. Eu tô achando que o nosso ouvinte tem um mínimo de noção. Um cigano, né? Eu tô aqui andando armado com a camisa do Lula livre. Eu tô aqui. Eu tô aqui pra dar voz ao pessoal sem noção, porque é o que eu tô aqui pra. Eu não coloco minha mão no fogo por ouvinte, não. Tá? Então, assim, o que está sendo falado aqui é a linha dos ciganos, tá bom? Dentro da Umbanda. Então, funciona se você fizer das duas maneiras. Aqui, nosso ouvinte maravilhoso falou, mas e aí, a rinite fica como? Você quer ganhar dinheiro ou você quer espirrar? E ela! mágico lá, tio. Isso aqui foi, baixou a Márcia, né? É o cara que o subconsciente dele já tá criando problema. Então. Não quer ganhar dinheiro? É isso mesmo. Mas, meu amor, se você ganha dinheiro, compra o remédio. Quem não quer ganhar dinheiro, pau no cu e dinheiro no bolso. É um punhadinho de você não vai catar o bagulho e esfregar na cara, né? Um punhadinho lindo. Mas se quiser, pode. Gente. Você faz uma carreirinha de canela, dá uma cheirada. Segura e depois na hora que você espirrar. A cara de quem já experimentou. Dá o patinho no Scarface. Gente, isso. Canela, assim. Isso não é o desafio da canela. Não é pra você comer uma colher de canela. Não é, gente. Mas se quiser, pode. Se quiser, pode tentar. Se quiser, pode no YouTube. Peraí. Ó, então vamos lá. Então, recapitulando. Você pode pegar esse punhadinho, soprar um pouquinho em cada cômodo. Você pode soprar mais no cômodo onde você trabalha, se você trabalha em casa. Ou você pode ficar, abrir a porta da frente da sua casa. Várias vezes meus vizinhos já pegou eu fazendo isso. KKKK, falou que mina louca, soprando os bagulho pra fora. Você fica com pezinhos pra dentro de casa e sopra ela pra fora, pensando: canela sai, dinheiro entra. Essa é a primeira coisa. Essa você pode fazer todo primeiro dia do mês. Todo. Não tem... pode ser no dia 2? Não, querido. Dia 1º, porque você abre o seu mês, a vibração da energia do seu mês, tá bom? Então, só no dia 1º. A pessoa aqui falando, eu vou atacar a janela no ventilador. A canela, mesmo. Olha, boa ideia. Muito bem. A outra, eu não sei, mas era essa que as pessoas estavam se referindo? Era, sim, da canela? Sim. Era da canela. Tá, e a de quinta-feira? Muito bem. A de quinta-feira tem a ver... com a magia azul jupiteriana. E por que quinta-feira? Porque quinta-feira, né, é dia de Júpiter. Então você aguardem, pode fazer. Aguardem piruletas da ordem caldeica e magia e horas planetárias. Perfeito. Eita. Além do dia, assim como o Grolla muito bem falou, existem as horas planetárias. Isso você... Se você jogar no Google agora, tabela de horas planetárias, você vai achar uma tabelinha, mas tem uma galera que fala, mas a minha tabela tá diferente. Porque... Não vai fazer diferença nenhuma, astrologia não funciona. Não, mas isso não é astrologia, isso é conceitual, cara. Planetário. Não, não é astrologia, é conceitual. Porque dizem o seguinte, que para deixar a força desse ritual maior ainda, você pode escolher o dia de Júpiter e o horário de Júpiter para fazer essa magia. Então você potencializa a energia... Combo Breaker. Perfeito. Grolla, você ia dizer que você usa um aplicativo pra isso. Tabela, na dúvida. Como é que se chama, do, por favor? A hora que o sol nasce é a hora do regente do dia. Então, a hora que o sol nascer na quinta-feira é a hora de Júpiter. Não, tem várias formas. Tem gente que fala, dispõe uma hora pra cada e segue a ordem caldeica. E tem gente que, por exemplo, o sol tá nascendo agora às 6 horas da manhã, mais ou menos, e tá se pondo às 8. Então você soma tudo isso, divide por 12... E aí, 12 não é. É, porque na verdade o correto é você trabalhar com as horas da forma como os povos primitivos trabalhavam. É. E dia é entre o nascer do sol e o poente. Isso varia ao longo do ano. Vou explicar isso tudinho no Pirulete. Mas tem aqui, eu uso o Hours, não sei se vai dar pra ver aqui. Aproxima da câmera. Ah, não, que isso aqui é HD, irmão. Perfeito. Hours pra Android. Acho que tem que ser um pouquinho mais perto. Perfeito pra gravar. Na quarta-feira, na hora de Mercúrio. Tá. Eu vou. Então, não dá pra ver muito bem, não, qual é o programa. Tudo bem, a gente coloca, escreve lá nos comentários do post também. Magia jupiteriana azul. Quinta-feira, dia de Júpiter. Você pode utilizar o aplicativo que o Grolla sugeriu pra ver as horas. Pode jogar lá no Google a tabelinha também, enfim. E daí... você pode fazer uma magia muito simples, porém muito efetiva. Você vai precisar de... anota aí, amiguinha, os ingredientes. 1 quilo de tijolo. Não, não precisa não. Você... pó de pemba. Você, por favor, adquira uma vela azul. Essa que a gente tá usando aqui hoje, pra quem tá vendo, ela não é a ideal, deveria ser um pouquinho mais escura. Essa é cian, não é? Isso, você pode arranjar uma bem azul marinho, que também já dá. Essa é cian, mas é um filho de uma puta esse problema. Pra essa magia, você precisa da vela bem azul, bem escura, tá? Mais escura que você puder encontrar. Você pode escrever num papel... o símbolo de Júpiter. Se você tiver um papelzinho azul e uma canetinha azul pra entrar no clima, pode usar. você pode, além da vela, oferecer um incenso, qualquer outro, e você vai montar uma mesinha bem legal. Por exemplo, o Grolla já fez com cornucópia, ah, uma mesa super bonita. Parado. Quanto mais bonita... Quantidade absurda de coisa. É. Posso dar uma dica sobre a vela? Se você for numa casa de Umbanda, fala que é o azul, que em algumas linhas é para Oxum e em outras linhas é para Ogum. Ai, perfeito. É aquele azul. Esse azul que a gente está usando é o de Iemanjá. Bem escurão mesmo, o azul. Esse azul, só pra descrever, um azul claro. Tá? Tá. Ciano. Você vai acender a vela, você vai... E aí, a dica é, você vai pegar cédulas do dinheiro, moedas, pode pegar, como meu amigo da Tecnomagia que me ensinou, pega seu cartão, bota lá também, cuidado com a vela, por favor, com o papel e com o cartão. E aí você vai acender essa vela, acender o incenso, todos os seus oferecimentos, e você vai fazer uma pequena meditação. Para que você está pedindo para Júpiter? Você está fazendo uma magia toda semana, porque... Que a gente estava discutindo até agora, né, gente? Não precisa repetir. Você quer dinheiro agora ou você está fazendo um crescente? Você quer dinheiro ou um óculos de R$3.000? Que essa é a história que aconteceu comigo. Vou explicar. Ju fez magia de prosperidade. Faz muito tempo isso. E arranjou uns óculos de marcas famosas. Que inclusive era o que eu estava usando aqui. Foi por isso que eu trouxe ele. E aí eu aprendi... Ah, aquele que eu quebrei ali? Você quebrou? Filho da puta. Que aí eu entendi que eu não tinha conversado direito falando como é que eu queria esse dinheiro. Sim. Porque uma pessoa chegou e falou assim pra mim: olha, eu não uso esse óculos, toma aqui pra você. Daí eu olhei e era de uma marca chique. Eu já falei: nossa, mas você tem certeza? Não, não era de uma marca chique, era de uma marca muito chique. Aí a pessoa foi jogar na internet quanto custava. Preciso dizer que eu nem uso esse óculos, né? Eu tenho medo de sair na rua com esse negócio. Mas enfim, é muito caro. E aí você, nessa meditação, você seja o mais claro possível. Qual é o meu objetivo? Eu preciso de R$10? Eu estou fazendo um trabalho contínuo de prosperidade? Essa é uma dica da magia azul. Você precisa de... É assim, você tem que dizer... Você precisa de R$10 ou você precisa do dinheiro pra ir em entrevista de emprego? O meu... Perdão. Só uma coisa muito importante. Fez a magia, queimou a vela até o final, deixou lá. Por favor, de preferência, no mesmo dia, se você fizer isso cedinho, ou no dia seguinte, pegue que seja uma moeda de 10 centavos que você botou ali. Uma notinha. Passe o seu cartão, faça um pouco desse dinheiro rodar. É só assim que ele volta e volta mais. Não faça magia azul e guarda todas aquelas notas e o dinheiro nunca mais gasta. O importante é que você faça, como é que o seu avô falou? Avô do Vinícius falava que o dinheiro é redondo pra rodar. Tem que botar pra rodar, porque senão a energia não adianta nada. Você vai prender energia ali. É isso. Essa é a magia azul. Deixa eu só complementar. Sobre aquela foto que eu mandei no começo do ano, eu fiz, na verdade, porque se não dá pra você realmente fazer isso toda quinta-feira, um negócio super, super mega elaborado. Mas eu fiz uma pra abertura do ano na primeira quinta-feira, onde a ideia é você trazer símbolos de prosperidade, fertilidade e ligados a Júpiter. Então, por exemplo, eu botei castanhas, que é elemento terra. Milho, tem gente que gosta de usar espiga de milho e deixa depois atrás da porta. Você fez uma mandala temporária ali. É. Eu usei, na verdade, eu não tinha milho, mas eu tinha trigo. Então esse trigo, ele fica meio que como consagrado. Você põe, sei lá, na tua coisa de arroz. E a minha atual dona patroa, que já ficou famosa como dona patroa, a gente fez com vários raminhos de trigo e tá lá. E às vezes chega alguém, alguma visita em casa... A gente dá uma desses raminhos de trigo. Então, assim, a ideia é você trazer símbolos que representem prosperidade e a relação com o mundo físico. Você pode usar pedra, você pode usar as moedas, você pode usar não só moedas de uso, como moedas que você tem de estimação, que você vai deixar na carteira. Vinho, né? É uma bebida interessante para você trabalhar. Deixa eu lembrar que é mais grãos, de maneira geral, né? Castanha. Tudo que for relacionado com o elemento terra, sementes... Colheita, né? Coisas de colheita. Colheita, semente, tudo isso vai te ajudar. Eu queria convidar os ouvintes que estão vendo isso a fazer versões desses rituais que sejam longos. Eu acho que a gente também tem uma parada da magia moderna, que tudo é muito rápido, né? Você faz tudo... Ah, é só hoje, prau, é tudo muito emergencial. criar o hábito de alguns hábitos mágicos serem mais longos. Então, por exemplo... Principalmente nesse tipo, nesse caso, que a ideia principal é reforçar comportamentos certos e reprimir comportamentos errados, né? Sim, então, por exemplo, você faz essa magia toda aí e, sei lá, toda quinta-feira você dá uma dose da bebida alcoólica, tem que ser alcoólica, tá? Tem que ser vinho, uísque, alguma merda dessa, no altar que você fez pra Júpiter. E troca uma ideia de 5 minutos, entendeu? Tem outra coisa que eu tenho que acrescentar aqui também. A gente tá falando da magia azul pra Júpiter, mas às vezes você não se conecta com o deus grego. Procura, entendeu? Então, assim, você vai se conectar com aquela entidade, com aquela divindade que você tem mais afinidade. Ah, é Ganesha? Ah, você é da Umbanda? Cara, mas eu posso usar o Oxóssi? Eu posso... O Candomblé? Eu posso usar o Oxum? Então, são... O que tá lá no 777 de equivalente a Júpiter? Quais são as outras divindades? Não, outras divindades ligadas a Júpiter. Júpiter. Você consegue lembrar de alguma? Então, assim, pela Kabbalah, Hesed, eu tenho Júpiter, eu tenho Oxóssi na Umbanda, eu tenho Odin. Vai na face certa de Odin, por favor. Vai na face certa de Odin. Tem o arcanjo, que é o Tzadkiel. Não tem... vai de seda verde também. A Odin te dá a oportunidade de saquear uns britânicos. Você toma aqui a sua oportunidade. Aí, cara, o arcanjo, ver. Se não me engano, é Tzadkiel. Esse sonho com um barco de madeira. Cara, tem que dar uma olhada no 777 e em alguns outros trabalhos de mitologia comparada. O Cabala Hermética, acho que também deve ter alguma coisa de comparação. Grola, tem muita gente falando assim, ai, mas eu associo verde a dinheiro, eu associo amarelo a dinheiro. Vai da sua associação, né? Da sua egrégora. Vai, é assim, a gente tá falando da magia azul, né? Que é do Carol, é isso, né, Vinícius? Uhum. Ou, se a gente pega pela Árvore da Vida, a Séfira, a Hesed também é azul. Então a gente trabalha na quinta-feira, na esfera jupiteriana, e usando cabala e usando magia do caos. Se você, por exemplo, tem terreiros de Umbanda que vão associar o Xhosa verde. É exatamente também a situação aqui. Então, assim, depende de como você quer trabalhar. Posso dar um exemplo prático, já dando um case de sucesso? Por favor. Opa! A história que o Vinícius até chamou de vá pra Europa com tudo pago. Cussa, quando foi para do partido princípio, em 2016, o Cussa me mandou, tava putaço com o trabalho dele no Rio de Janeiro. Com razão, me mandou uma mensagem: Grola, como é que eu faço uma magia para arrumar outro trabalho? Aí eu passei basicamente essa ideia: Cussa, quinta-feira, vela azul, essas entidades, você vai preferir trabalhar com Odin, porque você é da Parada Nórdica e tal, e beleza. O que ele fez, por exemplo? Ele fez algumas adaptações. Como ele quis trabalhar com Odin, ele não usou a quinta, ele usou quarta-feira, porque é o dia de Odin. Ele não tinha vela azul, ele pegou uma vela branca e amarrou uma fita azul. Perfeito. Só um pequeno parênteses. Gente, vocês se prendem nas pequenezas e aí vocês nunca fazem. E aí vocês nunca ganham dinheiro. Fecha parênteses. Tecnicamente você não precisa de nada. Tecnicamente não. Pois é. Lembra que tudo que você usa pra combar é pra enganar o Galvão Bueno. Então ele fez essas adaptações, mandou os currículos que ele ia mandar pra gringa, e 10 dias depois ele teve resposta já de... Acho que, se não me engano, foi esse de Praga ou foi um outro de Amsterdã. Acho que foi de Praga primeiro. E aí ele... Isso foi em agosto. Em dezembro ele já tava com toda a documentação feita e embarcando. Devo dizer que ele mandou os currículos. Não adianta nada você comprar uma vela de 3 metros, fazer na quinta-feira... A cor que a Juliana falou, e ficar sentado e não fazer porra nenhuma. Aquela piadinha, né, do cristão jogando na loteria, que todo dia ele rezava, ô Deus, faz ganhar na Mega Sena, ô Jesus, faz ganhar na Mega Sena, até que um dia Jesus apareceu no vídeo e ele falou assim, então, irmão, eu faço, mas você tem que ir lá jogar, né? E dá o 10%. Não, é legal agora que agora o ouvinte tá imaginando o Grola como Jesus. Imagina o Jesus pôr dos filhos do Grola. Aí, ô seu filho da puta, joga essa porra, ô seu merda. Dá pra jogar online agora, seu retardado? Deixa eu só acrescentar mais uma parada que eu acho que é importante. Porque é bem capaz do ouvinte falar assim, mas eu fiz esse ritual que o Grola acabou de falar e eu não consegui tanta coisa. Meu irmão, o curso não tá... há 2 dias no rolê, tá? O Custa fez adaptações, faz tempo que ele tá nesse rolê. Ele sabia o que ele tava fazendo. Ele sabia o que ele tava fazendo, chamou o Odin certo. Não tem aquela história de que... Desculpa, continua. Né? Você tem todos esses detalhes que eu acho que é importante lembrar pra o cara não falar: ai, mas eu fiz e eu continuo trabalhando aqui. Então calma, cara, tem todo um outro processo. Ele tava num processo de autodescobrimento foda, que já te tava emendando já, ó, outros eventos do curso, então ele aproveitou todo o flow que tava rolando. Outra coisa importante, permitam-se errar, sim, gente. Você não vai acertar logo da primeira vez. E ninguém, cara, se você faz dentro do seu quartinho, do seu, da sua casa, ninguém vai ficar sabendo que não deu certo, cara. Sim. Não tenha medo de errar. O importante é você praticar. Esse, aí eu não digo, medo. Aí eu vou dizer... Não arrumar desculpa pra não fazer. Eu vou dizer aí com experiência. Meu principal problema de fazer magia é esse. Você não lida bem com o erro. Eu não lido bem com o erro. Eu não lido bem, tipo assim, ai... Então não conta pra ninguém, ninguém fica sabendo. Pois é, né? mas eu acho melhor contar pra todo mundo aqui e falar, tipo assim... Tipo, essa pessoa não tá sozinha. Não, ela não. Tá errada. Entendi. Tipo, ok. Não sabe fazer direito. Tá com medo? Vai não, com medo mesmo. Mas tem uma coisa bem simples. Assim, quando eu aprendi essa macumba, eu aprendi da maneira mais simples possível. Putz, você precisa de uma magia pra arrumar um emprego. Acende uma vela azul na quinta-feira pro anjo de Júpiter. Ninguém falava que é nomes nem nada. Era o anjo de Júpiter? Porque cada cefra tem um arcanjo. Achei a lista aqui do 777 das outras divindades. Eita. Amon, Isis. Caralho, Amon. Amon é... Vai fundo, hein, Fito? Se tua vida não mudar com Amon... Indra, Brahma. Brahma. Brahma. Poseidon, Zeus. Legal. Chega. Tem um lance também desse. Tem uma história também desse do curso que você não contou, mas que era aquilo que o chefe dele deu. Tipo, o curso tinha uma boa relação com o chefe e falou: pô, eu vou procurar uns empregos fora e tal. E o chefe mandou: ah, porra, legal, bacana e tal. Mas, ó, não fique decepcionado, porque tem gente que manda currículo, demora bastante tempo, e quando demora ainda tem um processo muito custoso e tal. Mas, poxa, tenta, vai fundo e tal. Aí, tipo, com 10 dias já tinham ligado pra ele. Aí o chefe falou: não, você tá de sacanagem, né? Não, ele não tava. E queria dar aumento pra segurar ele, né? Na época, o chefe. Então, na verdade, esse chefe queria que ele ficasse. O problema era o cara que tava acima. Que tava cagando e andando. A hierarquia é uma merda. E assim, o Costa tava resolvendo coisas que não era o cargo dele, não era a obrigação dele fazer, mas ele tava comendo, tipo, todo mundo tava. Porque ele é um cara que é bom, que a gente sabe disso, que o Costa é um cara bom pra resolver problema. Então, ele tava no desenvolvimento resolvendo coisas que não era da alçada dele. E esse cara especificamente queria segurar ele lá, mas o cara. Ele também já tava puto, porque, pô, não estavam dando a oportunidade que ele deveria ter. Então ele incentivou, inclusive, o curso a procurar trampo fora. Sim. Queime seu chefe. Qual a diferença entre magia azul e simpatia? Um é a tia que fala, o outro foi a gente. Um é a magia, o outro tá no livro da gripa. Não, na verdade, sim. Magia simpática, o André já falou. Simpático é tudo aquilo que tem relação. Simpatia também é magia. A grosso modo, é a magia popular. Uma hora eu vou ter saco pra fazer um roteiro de piruleta sobre isso também. Uma história interessante sobre Júpiter e tal. Tem uma pessoa que todos nós aqui conhecemos muito bem na mesa, que tem uma relação muito próxima a mim, e que eu não posso falar o nome, e que tava desesperada com relação a dinheiro. Que era, tipo assim, ela não falou dessa forma pra nenhum de vocês, mas era o que tava acontecendo. A pessoa ganhava até relativamente bem, só que o que gastava, gastava mais, né? Então era uma, tipo, tava dando aquele cavaquinho ali de opa, opa, opa, tipo, e ganhava, tipo assim, se eu fosse colocar... todo mundo aqui nessa mesa provavelmente ganha mais, como que ela é formado, que 60% da população mundial. E essa pessoa ganhava bem e tal. Aí falou com vocês, né? Porque vocês são os coaches da magia, por favor, contratem. E aí explicaram um ritualzinho básico de Júpiter. Aí a pessoa fez. E eu não estava sabendo que isso estava acontecendo. Eu não estava sabendo mesmo. Aí, de repente, eu tô no ambiente que a gente frequenta normalmente. E aí a pessoa falou, pô... Olha que engraçado, tipo, a fatura do cartão veio zerada, tipo, como se não tivesse gastado nada no mês passado. Aí eu olhei assim, ué, cara, sendo bem sincero, o que eu faria? Eu pegaria o dinheiro que eu gastaria nessa fatura e guardaria, porque provavelmente no próximo mês vai vir rasgando. Because o pobre tem medo. Eu não sei exatamente o que a pessoa fez. Mas enfim, eu dei essa recomendação, aí beleza. Aí segundo mês, chegou a pessoa com a maior cara lavada e falou: então, a fatura desse mês também veio zerada. E tipo, sério? Gravando... Tipo, assim, eu não tava nem sabendo que isso tinha acontecido. A pessoa falou, eu realmente falei: cara, isso você precisa ir no banco. Porque isso com certeza é um erro, mas banco não erra. Quando vir, vai vir tudo. Porque, because banco. Se tem uma coisa que lucra nesse Brasil, é banco. Na crise, sem crise. E é por não cometer erros. Então, fica lá. Terceiro mês... zerado. E a pessoa consumindo normal, tipo, usando Uber, iFood, compra do mês e coisas assim e tal. Aí eu falei, ué, gente. Aí depois, eu fiquei sabendo essa história, que essa pessoa fez um ritual pra Júpiter, pra dar uma desafogada assim. Uma cumbinha. É, e foi o suficiente pra pessoa, tipo, conseguir ter esse respiro e regularizar as contas. Aí eu falei... E assim, eu só sei essa história porque essa pessoa é muito próxima de mim. Qualquer pessoa que tivesse me contado, tipo, sei lá, Juliana, porque um amigo uma vez, eu ia falar, tipo, ah, beleza, né? Mas erro de banco. Foda-se amigo, não sei, não sei, né? Mas essa pessoa era muito próxima, aí eu falei, tá bom, né? Ai, mas isso é via de confirmação. É. Pode até ser, mas eu quero magia muito... Magia não funciona. Eu quero mais viés de confirmação na minha vida. É, aí você começa a somar, né? Um viés de confirmação ali, um aqui, um ali. Cara, eu quero que cientista vá tudo se fuder. Mais um exemplo que eu acho que é interessante, cara. A própria bolsa que eu ganhei de mestrado veio num momento fantástico também pra poder desafogar a questão das contas, né? Então tem várias paradas que acontecem que são interessantes. Pra você pensar, ela veio justamente quando eu terminei um rito de Júpiter longo. Foi um que eu fiz de 7 semanas. Cara, 7 semanas é longo. 7 semanas, direto. Fiz com uma outra pessoa também, né? Fiz com junto com uma outra pessoa. E a gente seguiu isso aí. Cara, desafogou conta, resolveu várias outras paradas e por aí vai. Tô perguntando assim: tem alguma vantagem em fazer um ritual coletivo? Mas aí cada um ganha um real? É, a pergunta é, será que os 100 reais divide pra cada um? Não sei. Cuidado. Eu tô perguntando mesmo. Então, eu já pensei muito nisso. Cheguei à conclusão de que é melhor magia de dinheiro fazer sozinho. Mas depende, se for pra você ganhar na Mega Sena da Virada com mais meia dúzia, eu não me importo. mas também a Mega Sena. Não, eu acho que nesse tipo de coisa, muita gente tem aquela ideia de que isso nunca vai dar certo. Isso atrapalha. Então, eu acho que magia de dinheiro, em particular, é difícil dar certo com muita gente participando. Outros tipos, eu encontro menos resistência subconsciente das pessoas. Então, eu acho sou que da mesma opinião. Magia, de forma ampla, pode funcionar melhor com muita gente. Muita gente, número restrito de gente, né? Aproveitando o que você está falando, até me lembrou uma coisa. Eu decidi fazer um trabalho magístico que está em processo há um tempo atrás. E falando sobre isso com a dona patroa, ela vem de outras linhas, ela vem de uma linha espírita, agora, depois de muitos anos, ela foi pra Umbanda e tal. Então ela tem um certo receio ainda de entender, tinha um certo receio de entender as coisas como magia, né? E aí ela falou assim, porque, por exemplo, esse negócio que você quer fazer, eu não acho que isso é uma magia. Eu falei, então tudo bem, então você já me avisa agora, porque eu nem faço. Porque se for pra mim colocar isso aqui dentro... E você não acreditar, você já quebra o efeito todo e já não funciona mais. E aí depois, explicando o andamento e ela vendo as outras coisas acontecendo, ela começou a entender, incluindo este processo, que você precisa acreditar naquilo que você está fazendo. É o que o Vinícius falou, se você vai fazer um agir em grupo, onde 3, 4 dentro desse grupo não acreditam nisso, então você está perdendo seu tempo. Perdendo tempo de todo mundo, né? Porque não vai funcionar para um e deixar de funcionar. Deixa eu ver se eu entendi. Se você tá lidando com o Galvão Bueno em grupo, você tem que lidar com vários Galvão Buenos que eles podem se juntar. É uma sucursal de Galvão Bueno do inferno. Eles se juntam pra dar uma porrada. A chance de dar merda é maior. O Arnaldo. Tá todo fala, mundo tio. No rolê. Tá todo mundo no rolê. Fala, tio. Aí é uma merda. Sentiu? Sabe que o nosso amigo Peter Carroll gosta de botar as coisas em equação, né? E ele demonstra matematicamente, eu acho maravilhoso isso, que a magia em grupo é tão poderosa quanto a pessoa mais poderosa que tá naquele grupo. A mais poderosa pensava que era a mais fraca. Não. Mas assim, lembre que a mais fraca pode estar jogando a mais poderosa pra baixo. Então é média. Não, mas é o desempenho individual da melhor pessoa. Não segue uma gestalt, por exemplo. O lance é que o ambiente grupal pode possibilitar que aquela pessoa consiga o seu melhor. Ou pode atrapalhar para que aquela pessoa não consiga o seu melhor, que ela conseguiria sozinha. Não segue um princípio de uma gestalt, da soma do todo maior que as partes. Não, isso é a crença particular dele, eu não sei se eu concordo com isso. Uhum. Mas eu acho que é uma visão interessante, de qualquer maneira. Eu acho que depende muito dos participantes, né, cara? Uhum. Caralho, citaram gestalt nesse episódio, eu tô quase levantando e indo embora. Mas ainda não falaram Bauman, de Bauman. Perdeu. Se chegar Bauman, a gente nossa, pode... Hoje eu vi na livraria o Mal Líquido. Bauman. Ele parou, ele se arrepiou todinho. Tá bom. Então... O cu chegou a dar bote, assim. Aí eu não posso dizer. Posso firmar no Grola, você pode dizer, já que a gente tá fazendo uma lista aqui de rituais, sugestões e de várias frentes, existe alguma esfera na Cabala com a qual eu posso trabalhar? Você pode falar sobre isso? É a esfera de Júpiter. Isso eu falei, a gente, na verdade, quando a gente vem lá para as cores da magia e vê de onde aquilo saiu das cores que a Golden Dawn aplicava à árvore da vida. Então a gente trabalha com o Hazard, que é a esfera jupiteriana. Muito bem, perfeito. Ou Shezed, né? Você... Eu falo Shezed. Hazard, Shezed. Não falo hebraico. Hazard. Aí tem lá o... Agora, eu não vou lembrar se o arcanjo... Ele fala, sabe o anjo de Júpiter? Quem é o anjo de Júpiter? Eu não vou lembrar se é Tzadkiel ou Tzafkiel. É um dos dois. Eu acho que ele não se importa. Se você chama ele de anjo de Júpiter, tá tudo bem. Uhum. Agora, se você quiser chamar pelo nome, aí você... Se você chamar de meu consagrado, ele vai ficar muito feliz. Felizão pra meu caramba. Anjo, desce mais um. Tudo bem. Então, eu chamar o anjo de Júpiter pra trazer cerveja. Trazer o Brahma. O pessoal tá dizendo. Porra. O pessoal tá dizendo aqui que não sabia nem que Brahma era entidade. Tá baixo o nível, hein? Tá baixo o nível. Dizer, né? Mas enfim. Então, posso puxar a sardinha pro meu lado, pro lado do meu colega Cussa, representando aqui? Cussão! Inclusive, o pessoal já tá perguntando. Muito bem, então vou puxar o lado pra nossa sardinha, que é o lado da runa. Vamos falar da runa, que você pode trabalhar? Então, muito bem. É a runa que você pode usar e que tem mais a ver com prosperidade dentro do jogo de runas é uma runa que se chama Ferru, ou Fê. Tá? Só que o trabalho com essa runa, e aí é por isso que eu acho isso tão maravilhoso e eu gosto tanto disso, é o seguinte. A mensagem mais importante é... O que vocês estão rindo? Não. Tá tudo de bom. Não é nada com Robson? Você. É chamar com o anjo de Júpiter. Ah, chamar o de Robson? Eu acho que ele vem. Acho que ele vai gostar. Ferru tem como, né? Qual é que era a figura? Qual que era a representação de Ferru? Era do gado domesticado. Por quê? Aí você fala assim, como assim? Lucro? Gado? Por quê? Para o nórdico, você ter cabeças de gado era sinônimo de poder. E por uma e a primeira razão muito simples. Se você tem corte de gado suficiente, você consegue sobreviver ao inverno. Tudo se resumia a conseguir passar um inverno do caralho e continuar vivo da próxima jornada, tá? Então, por isso que o símbolo do gado domesticado tem a ver com dinheiro. Mas o que é Ferru? E o que Ferru ensina pra gente? Já tô adiantando o episódio Ferru do Bifrost, hein? Que é o seguinte, Ferru não fala de acumular riqueza. Ferru nos ensina a saber balancear o que a gente ganha com o que a gente gasta. É lidar de forma inteligente com as minhas posses. Essa é a vibração de Ferru. Ferru não fala assim, ó, guarda, fica com o dinheiro todo dentro do colchão. E aí deixa o dinheiro parar de servir. Não, porque o dinheiro... serve para nos tirar de apuros e nos dar uma vida confortável todos os dias. É bacana você guardar o seu dinheiro, você fazer uma previdência privada, principalmente nesse país que nós vivemos? Sim. Mas não dá pra, se você ganha 20 mil reais, colocar 19 mil na poupança e querer viver com 1.000, querido. Porque pode acontecer uma coisa muito simples. Você pode morrer. E aí você nunca aproveitou o que o dinheiro que estava ali pra você queria te dar, que era uma vida confortável, tá? Se você consegue viver bem com 1.000 reais, então você, por favor, doe, faça alguma coisa com esses outros 19 mil. Ferru não fala de guardar, absorver, mas sim de saber lidar com a riqueza. E essa aí a gente volta e é aquela bola de neve do começo do episódio. Aí é outra, né, coisa também, até um raciocínio de que o que ela falou no início. O que é riqueza, né? Perfeito. A riqueza é você acumular dinheiro ou você estar confortável? Ou você prover as pessoas que você gosta? E justamente a ideia do gado, porque, gente, o gado morre. É a riqueza móvel. Um dia ele vai morrer. E você vai ter o quê? Vai ter o filhinho dele. Um detalhe, não é moeda, né? Não é prata. Exato, exato. Tá? Então, quando você quiser fazer um trabalho bacana, meditativo, eu quero fazer um negócio a longo prazo para mudar minha relação com o dinheiro. Porra, medita com Ferru. É maravilhoso. Já fiz isso. Continuo fazendo, aliás. Fala o seu... Então... Obrigada. Esse foi meu TED Talks. Dicas, David Lee. Forma de trabalhar magia de dinheiro. 1. Trabalhar. Acordar às 7 horas da manhã e trabalhar. Se você não for herdeiro, né? Eu acho sensacional o comentário do Babalon. Tipo, você faz um ritual longo para conseguir dinheiro, que é você acorda todo dia bem cedo, toma uma poção de energia que se chama café, e faz um ritual longo de 8 horas, que é ir trabalhar. Esse ritual vai, pode olhar lá no banco, no fim do mês tem uma graninha ali. A cada 30 dias ele dá resultado. Né? É. Mas então, 1. Trabalhar. 2. Saber lidar com dinheiro. 3. Ter sempre uma possibilidade de jogo de retorno alto e chance baixa, tipo uma cena da vida. Outra é apostar, tipo jogo de aposta, sacou? Cassino. Ao contrário do que se acredita, um, né? Valor pra você apostar, não é apostar tudo, tá? Você tá aposta com é valor, lógico, né? Assim, você fazer o resultado da Mega Sena virar a seu favor não é uma coisa exatamente fácil, porém, pensando que você tem, sei lá, uma probabilidade de aumentar 50% a chance das coisas acontecerem, usando magia, se você tem uma chance em 1 bilhão de acertar na Mega, você vai ter, sei lá, 2 chances em 1 bilhão, continua sendo uma chance merda, apesar de você ter mudado ela. Se você tá num jogo tipo roleta, que é para o ímpar, e você empurra isso com magia, você tem uma chance muito melhor de ganhar dinheiro. Lembrei do Forecast lá, dos cards do Spare, né? Isso, essa é outra coisa que ele fala. Proposta. Que divinação pra corrida, seja de cavalo, de cachorro, de alguma coisa assim, você pode usar a inspiração de sonho. E o David Lee não conhece, mas existe um jogo animal aqui no Brasil que também tem a ver jogo com de bicho. Sonho. É animal? É você que tá falando. Não sei. Proibido, inclusive. Mas se quiser, pode. É. Inclusive, apologia é crime. É que eu sou um animal. Tá bom. Então você pode jogar certos jogos. A faca. Se eu caio de 4, não levanta. Que horror, André. Que mais? Acabou? Não, tem mais coisa aí. Só um pouquinho. Aproveitando aqui, se você for curtir a macumba, Oxóssi pra prosperidade, Oxum é a mãe do ouro. Se você for numa gira, meu, caboclos sempre vão trabalhar bem com abertura de caminho, e ciganos trabalham muito bem com a questão de contratos e esse tipo de coisa. É, pataco. Ó, servidores. 40 servidores. Afortunada, show de bola. Gerdel não é aquele dos 51 milhões lá da Bahia, embora ele saiba lidar com dinheiro como ninguém. Doador. Mas tem um servidor chamado Gerdel, funcionando que é uma beleza. Quatro diabos. Os quatro diabos, né? Eu não. com esse nome aí, fica difícil. É, um cara que chama Gerdel, não. Essa pergunta se o ornitorrinco da Andrégora também serve. Serve. Principalmente se der o dinheiro na conta do André. É, deve servir pra mim, né? Usando outras correlações planetárias. Ia falar mais alguma. Ah, é. A mais bizarra de todas. Você fazer magia de dinheiro queimando dinheiro. Eu já fiz. Existe beijo, toda uma comunidade. Pô, então você já pode entrar na lista. Existe uma lista mundial de pessoas que queimam dinheiro. Eu não queimei a próxima muito. Vez que você for fazer isso, por mais que seja um real, faça algum registro e anota o serial da nota, alguma coisa assim. Isso tá alimentando uma lista no mundo inteiro. Tem aquela banda que você conhece lá da Inglaterra, parece KFC. Ah, KLM é a companhia aérea holandesa. Eu não vou lembrar agora. Você faz então, fala todos os carros possíveis, eu não vou lembrar isso, mas nem fudendo. É uma banda. Million Dollar, né? Million Pounds. Million Pounds. que eles fizeram uma fama instantânea, gravaram um disco, tacaram fogo em 1 milhão de libras e encerraram a carreira. Tem um vídeo desse queimando livro, é lindo, é fantástico, cara. E o melhor de tudo, se vocês acharem, é uma entrevista deles na BBC, depois que eles queimaram dinheiro, e o repórter tava muito tipo, cara, o que vocês fizeram? Pergunta, pra onde eu mando essa foto se eu queimar o dinheiro? Tem um site que eu posso dirigir? Tem, mas eu não sei dizer de cabeça. Tá, eu acho depois a gente bota nos comentários. É o pessoal da Inglaterra que faz essa sugestão. Eu fiz um bagulho de queimar dinheiro pra desassociar o espírito do dinheiro da nota. Eu tinha esse problema, que pra mim os dois eram a mesma coisa. Faz dinheiro. Inclusive aí o pessoal aqui tá ficando meio nervoso. Pelo amor de Deus, não queimem dinheiro. Queimei sem conto. Peraí, gente. Tem gente no corredor. Tá. Vamos lá. O KLB então queimou dinheiro. Mas qual é o propósito de queimar dinheiro? Um é o que a Kelly falou. De você dissociar o papel moeda do espírito. Dois, é o seguinte, se você tem amor ao dinheiro, esse é o sacrifício definitivo. Tá até na Bíblia lá dizendo pra você não sacrificar a sua vaquinha mais magra. Se você não tá sacrificando... Eu tive uma conversa longa nesse fim de semana aí com uma amiga. Não é sacrifício se não doer pra você. Então, por mais que queimar R$5, parta o seu coração, cara, é exatamente isso que um sacrifício define. Eu me lembrei daquele sacrifício inconsciente que eu fiz naquela notinha de R$100 no final de ano. Gente, um paralelo muito boboca. Quando você faz promessa de uma coisa que você gosta muito de comer, por exemplo, uma coisa que você nunca come. Se for uma coisa que você nunca come, exatamente. Pessoa que você fez a promessa vai olhar pra falar assim, ô Champs, jura? Really? Você vai falar, tá de zoeira, né? Você tá de zoeira com a minha cara. É a mesma coisa. O pessoal tá nervoso aqui mesmo. Nervoso, falando assim, não, queime a rosca, mas não queime dinheiro. E outra, queimar o dinheiro é enfiar o dedo na ferida da sociedade. Não, gente, se você tá tão preocupado assim em queimar dinheiro, talvez você precise mesmo banir coisa aí. Na verdade, se você tá com essa coisa toda, ah, o dinheiro, dinheiro, dinheiro, bichão, dinheiro não vai servir você não, você que serve ele, é diferente. E dinheiro faz dinheiro melhor do que trabalho faz dinheiro. É isso que fazem com o dinheiro que eu dou pra apoiar? Exatamente, Luiz, a gente queima. A gente queima tudo no Open Checa. Não, a gente queimou nessa câmera bonita aí que vocês estão vendo a gente em HD. Santo Onofre, pra escolher, pra conseguir dinheiro, e ele também é o santo protetor dos bêbados. Pensava que era um palhaço. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Faz todo sentido teológico. Cara, o pior, cara, aqui dentro da mitologia católica, se você olha na história do santo, algum paranauê tem que amarrar tudo isso aí. Eles têm que achar, nem que tenham que inventar pra poder amarrar. O santo para sucessos nos investimentos. Tem toda uma novena pra Santo Onofre pra não ter angústia nem ficar sem dinheiro. É pra comer em setembro. Católico. É pra comer em setembro. É, não dá. Santo Expedito, meu irmão. Pra comer hoje é Santo Expedito. São Judas Tadeu. Eu tenho umas paradas que eu anotei, mas acho que elas são muito teórica, cabeçuda. Não sei se é legal isso. Achei mais um aqui, ó. Outras entidades pra trabalhar, né? Sang, que é uma entidade no Tibete que aceita. Juniper é o quê? Zimbro. Gin, meu amigo. Gin. É a principal coisa do gin. E pine é. Pinho. Pinho. Tal de Naga também, que é uma outra parada pra ir. Tem na Índia tem os Yakshas e os Yashininis. As Nagas do UOL lá, quando ele estiver jogando. Tem os elfos Hudulfolk. Quem? Hudulfolk. Que são os elfos que a galera lá da Islândia. Eles têm que, tipo, vamos fazer uma... E Leprechaun, gente? A gente vai fazer uma empresa. Não trabalhar com Leprechaun, você tem que se fuder, irmão. Leprechaun é muito tenso, né? Você do Prechal é foda. E esses elfos são aqueles elfos... Alternativa é você trabalhar junto com ele pra foder os outros. Aí é legal. Aí ele gosta, sorri de orelha a orelha. Fala por experiência própria. Eles gostam de sorrir de orelha a orelha. Inclusive, cara, eu tenho uma teoria. Eu achei um diário mágico antigo onde eu tava fazendo uma parada com o Leprechaun e eu acho que eu soltei um na minha escola. Isso explica muita coisa, cara. Eu preciso ver se eu fiz isso mesmo, achar o resto do diário e tal, mas foi uma lembrança que passou. Eu não sei se eu bani, eu não vou, vai ficar lá, velho. Eu vou tirar o cara, fez morada, deve ter família. Eu soltei um na agência do banco. Tá certo você. Sabe o que aconteceu? Bamerindos. Virou Bradesco aquela porra. É bom, cara, é bom. E entidades, coelhinhos voadores fictícias, tipo Tio Patinhas? Não, não faria. Também não. Ele não é. Também não que ele vai querer tudo pra ele. Ele só guarda. O cara puta mão de vaca, sai dessa. O parâmetro dele é ruim. E o que seria uma entidade moderna, fora o dinheiro em si? Bruce Wayne. Mas o Bruce Wayne dá pros pobres? Ele bota o dinheiro pra funcionar a favor. É que não, da comunidade. Não, o Batman tá ajudando. Ele tá fazendo a coisa certa com o dinheiro e que ele tem. E vai combinar com muita gente fascistinha que tem por aí. Tony Stark. Pra gastar também. Tudo na bebida. Também. Depende da fase. Junto, né? Na época do o Demônio na Garrafa, eu acho que não é muito legal chamar esse Tony Stark, não. Como é que era? Tony Stark. Mirodin. A entidade do... Mirodinha Magic. Dungeons & Dragons, o deus do, dos tá anões. Tá falando aqui, né, o ouvinte aqui. O Smaug é ruim também, amigo. Também Rony, só senta no dinheiro. Porque ele senta, ele não gasta. Smaug, Tio Patinho, é tudo ruim. Essa tudo ideia ruim. De que dragão... Mas é que tá, essa questão de gastar é muito subjetiva também, né, cara? Porque assim, tem gente que mas tem um tesão. Mas tem gente... Cara, eu tenho... Não vou falar quem é meu... Eu tenho um brother... Que o cara ganhava, tipo, 20 pau por mês, porque ele era gerente, e a casa dele, tipo, ele tinha TV de tubo apoiada em dois tijolos, porque ele não queria gastar dinheiro. É, aí vai fazer que nem meu avô. Vai chegar aos 80 anos e vai falar: o que eu vou fazer com esta merda? O tesão do cara, é ter o dinheiro. Ele não tem o tesão em ter coisas. Ele não quer ter coisas, ele quer ter o dinheiro. Parabéns para o filho dele. Esse cara precisa de um psicólogo. Isso é diametralmente ligado ao tamanho do pau desse cara. Não, na verdade, é o oposto. Né? A única pessoa que tá... O cara ele curtia mais ter experiências, por exemplo. Ele tinha que ter muita grana e tipo morar fora um tempo. E sabe Deus quando ele vai conseguir emprego lá fora. E de boa, e ele tem um plano. Ah, assim, mas, tá, mas ele usava o dinheiro. Ele usava o mínimo possível. Mas a tesão do cara era ter o dinheiro na conta, era guardar o dinheiro. Não, mas ele tem um plano, então já melhorou um pouco. Se ele forçar o cara... Tá aqui. Jéssica Mota falou tudo que precisa falar dessa pessoa. Mas aí ele é um arrombado, né? Exatamente, ele é um arrombado. O Grol anda com pessoas suspeitas. Olha essa mesa. Então, faz parte. Gente, momento final, vocês têm dois minutos. Olha a sabedoria da Pris Lima. Não adianta nada ter tesão e não dar uma zinha. Tem aquele piruzinho mole de prefeito. Não, prefeito. Cara, ele não faz nada, mas nem quando ele tá trepando, né, velho? O cara fica deitado esperando alguém fazer o serviço. É muita folga. É isso. Piruzinho frappé. Isso demonstra... A minha frase no começo do programa. A minha frase não é contra o dinheiro. A minha frase é contra os idiotas que estão sentados no dinheiro do sangue suor de outras pessoas. Inclusive, se me der o dinheiro, eu vou fazer melhor uso. Com certeza. Inclusive, se você der o dinheiro, a gente coloca pra reimprimir alguns livros. Tá faltando um guilhotinho. Boa! Boa, pergunta. Deposita aí. O pessoal tinha alguma dúvida com relação a trabalhar direto com dinheiro? Acabou isso? Como trabalhar direto com dinheiro? A gente falou que tipo, você tem que entender como o dinheiro funciona. Primeira coisa que eu acho que você tem que fazer é trabalhar direto com dinheiro é como você. É um paradigma mais xamânico, no sentido que o dinheiro não é uma entidade que já tem mitologia própria estruturada. O dinheiro ele modifica muito rápido. A gente tá num mundo que a coisa modifica muito rápido. É o dinheiro líquido do Bauman. Puta merda, colocaram o Bauman, né? Mas sabe, não, mas isso faz sentido, porque assim, pai, ele pensa dinheiro de uma maneira diferente de você, e como o teu sobrinho vai pensar dinheiro já é completamente diferente dessa galera toda. Você pode ser... Mas isso pode ser... Uma mítica, você pode partir pra história, você pode pesquisar um pouco a história de como surgiu o dinheiro, de o papel moeda... como, sei lá, os soldados romanos, então, por que que é salário? Mas essas paradas... Sal. Essas paradas te ajudam a ter elementos míticos para trabalho com ele. Por exemplo, o sal. Não tenho nota, mas eu posso usar o sal. Legal. Porém, essas coisas não te dão conhecimento sobre o comportamento atual dele. É. Não, não, e você quer ver um exemplo rápido, recente, de como a relação com o dinheiro tá mudando? Na época dos nossos pais, o sinal de sucesso era ter casa própria e trocar de carro todo ano. Hoje em dia, todo mundo mora de aluguel e usa checa, Uber. Né? E o Open Checa comendo solta. Deus, você tá fixado no Open Checa. Sai desse corpo que não te pertence. Saia. Tem que fazer o Open Pica também. É, então, Open Rola. Open rola. A gente tá voltando a fazer um cursinho pré-vestibular. Cursinho pré-vestibular, ele vai ter custo. A gente precisa dar, sei lá, café da manhã pra galera, porque começa muito cedo. Precisa pagar a impressão e o auxílio transporte do professor que tá indo lá. Então, quanto vai custar essa parada? Vai custar, sei lá, R$60 por ano. Aí tem uma galera que fala, mas e se não tem, a pessoa não tem R$60 por ano? O cara que não tem R$60 por ano, a preocupação dele é famélica. É tão básica que ele não tem nem que estar preocupado em estudar. A preocupação dele tem que ser alimentação. E esse cara, não tem como ajudar nesse momento. Então é a mesma coisa que, mas e se não sei o quê? Cara, se você não consegue abstrair do dinheiro nessa questão, o teu problema não é o dinheiro, o teu problema anterior é ele. Então você precisa de tempo. Problemas em fila, né? Você precisa de descolar tempo, você precisa descolar a tua relação com pessoas, não com o dinheiro. Você precisa organizar outras coisas. Você tá culpando o dinheiro pra um bagulho que nem é ele que tá fazendo. E se você tivesse dado por algum motivo, se tivesse um diamante, que é uma pedra que tem um valor totalmente especulativo, que ela não vale aquilo que dizem que vale. Mas o que vale o que diz que vale? Não, mas tudo bem, mas o dinheiro você tem toda uma egrégora, uma estrutura conceitual por trás. O diamante, eu acho que ele funciona, mas será, eu não acho, cara, nem que ele vai funcionar como... Eu não usaria ele pra coisa envolvendo dinheiro. Eu usaria ele pra ou coisa envolvendo violência, que não tem um diamante que seja lavado em sangue, ou eu usaria ele pra coisa envolvendo conquistas de pessoas, de conquistas, relações. Conquistas ou shining? Pode ser shining também. Eu não usaria ele pra dinheiro. Eu não usaria ele ostentação. Pra dinheiro. Ostentação. Pra dinheiro eu não usaria. Diamante é ostentação. Aliás, você pode usar para relacionamento, porque ele é a pedra também, de diamante. Mas eu acho também, cara, essa questão do valor especulativo da origem. O sangue para mim é forte. Eu acho uma merda. Essa parada que o Grolla cantou aí é importante pra caralho. Se você parar pra pensar, o dinheiro é uma invenção do caralho, né? Sim. O dinheiro é uma daquelas poucas coisas que não existem na real. Que é só um construto. É ficção, é uma ficção. É ficção, total. É um fanfic louco. Que mas todo mundo resolveu comprar e virou oficial. Eu acho que no caso do dinheiro, ela é uma egrégora que se alimenta do conceito de valor. Mas se todo mundo concordar, todo mundo acordar amanhã, acabou. E que é muito volátil também, sim, né? Sim, tipo, sim. De repente, a Alemanha pré-segunda guerra com o pessoal indo comprar pão com carrinho de mão. Não, mas eu Venezuela. Acho que a força dessa egrégora é o fato de todo mundo Venezuela hoje. Que vale alguma coisa. Olha que louco, isso aí também tem uma outra explicação bacana. Olha que louco, Venezuela tá montada em petróleo pra caralho, mas você teve uma junção de outras potências pra boicotar aquilo tudo, outros interesses, a ponto de o dinheiro não ter valor lá dentro. O cara tá literalmente sentado em dinheiro que não vale. Olha que louco. Então, você vê como não é a questão do dinheiro. Tem uma outra relação que eu acho que é importante. Às vezes vocês estão confundindo direto isso na live aqui, na galera. E o ouvinte também. E o ouvinte também. A galera tá confundindo. Não, a galera que tá assistindo. Dinheiro é uma coisa, às vezes você tá querendo poder. Entendeu? Você tá tendo. Mas eu quero isso. Não, cara, às vezes você quer poder, você quer capacidade, você quer aumentar a tua capacidade. Na real, na maior parte das vezes que a pessoa acha que quer dinheiro, ela não quer. Sim, ela quer outra coisa. Ela quer outra coisa. Tipo, porra, eu queria dinheiro pra comprar um carro. Caralho, então você quer um carro. Dinheiro é a linguagem do mundo contemporâneo que inviabiliza as coisas. Mas vale a reflexão do que você realmente quer. Mas você tá confundindo causa e efeito. Tipo, você tá confundindo um negócio. Reflexão. O que é melhor? É melhor você ter a coisa ou você saber que você tem a capacidade de ter aquilo a hora que você quiser? Eu prefiro ter a coisa. Eu prefiro saber que eu posso ter aquilo a hora que eu quiser. Se eu tiver o dinheiro guardado e a hora que eu quero, se eu tiver o dinheiro guardado, eu quero ter uma Ferrari agora. Eu sei que eu posso, se eu quiser, eu posso ir lá e comprar agora. Isso não me dá felicidade. Essa é a questão. Pra gente, eu acho que isso aí vai estar muito mais próximo pra aquele cara que passou alguma dificuldade, entendeu? Porque eu vou falar pra você, eu entendo isso. Só que eu entendo que em mim, esse pensamento que o Grolla falou, ele tá na raiz de que eu tive muitos momentos onde eu não pude. Então, só saber que eu posso, eu não quero. Mas só saber que eu posso, ele me é suficiente. Mas isso também é uma limitação. Isso foi meu avô explicando a relação dele de dinheiro pra mim. Tá, eu e minha mãe, ele falando isso. É tipo, uma questão, tipo assim, durante muito tempo eu não tive. É uma história bizarra, mas o meu avô falava assim, eu era tão pobre que se eu quisesse no São João jogar uma biribinha, um traque, eu tinha que comer feijão e peidar no meio do salão. Porque eu não tinha dinheiro pra comprar uma biribinha. É, tem um exemplo muito recente com relação a isso. O Whindersson Nunes, ele comprou um jatinho. Tem alguns meses. E aí um monte de gente começou a questionar ele. Pra que... E tal, porra, você tá gastando dinheiro, não vai ter nada daqui a pouco. Aí ele falou, meu irmão, tipo, quem conhece a história do Whindersson, ele era um fudidão, trabalhava entregando pizza, lutou pra caramba pra ter o canal dele, pra estudar, pra entregar um bom conteúdo. Ele falou, cara, pelo menos eu vou ter uma puta história pra contar pro meu neto. Então, tipo, o cara nunca teve nada, ele tá tendo a possibilidade e ele tá usufruindo daquilo da maneira como ele age correto. Certíssimo. Correto. E ele tá bem consigo mesmo de falar... Querido! Se ele quiser pegar o dinheiro e enfiar no cu, ele o dinheiro deve. É então, mas dele. Mas a questão seria nem isso. Ele podia ter... Haja cu, hein? Já... Mas aí você vai fazer os rolinhos e tudo. Então, mas isso... Você troca em moedinha. Mesmo Flávio Bolsonaro é uma moedinha. Não, mas ele poderia... Eu entendo o que você está falando, mas acho que o diálogo não é esse. É sobre, por exemplo, ele poderia não ter comprado o jato e ter entuchado tudo no banco. E aí? Aí tipo... ele tá enriquecendo o banco, cara. Essa é a questão. Tem uma parada aí que, assim, ele se comporta mesmo como um pobre que ganhou muito dinheiro. Sim, isso sim. É um ponto final. Isso não é crítica aí. Ele faz o que ele quiser com a grana, não tem problema. Mas o que tá acontecendo é a galera querendo regrar um bagulho que nem é deles. O que acontece em volta. E se ele... E, velho... Pra quem não teve nada, voltar não ter nada, mas whatever, continuou. Acho engraçado, por exemplo, meu pai é um cara que passou fome quando era criança e tal. Hoje em dia ele leva uma vida relativamente simples e uma vez por ano ele dá uma pirada. Aí eu pergunto, caralho, pai, você não tem dinheiro guardado, tem porra nenhuma. Por que você gasta dinheiro desse jeito? Ele fala, porque hoje eu posso. É a mesma coisa. Quer dizer, não é uma coisa de... É uma coisa da juventude. Meu pai já tá com seus 60 e muitos. E a postura é essa, cara. O único a pessoa errado, gasta porque ela não pôde gastar antes. Ele não tá errado. O errado tá, tipo, eu queria aplicar a minha visão a respeito disso no outro. A gente tá expondo a visão aqui. Não é pra minha visão regrar do pai do Vinícius, a visão do Vinícius regrar do Grola regrar a visão da Ira, do Andrei regrar. Mesmo a visão porque do essas pessoas tiveram experiências diferentes de vida. Isso é pra mostrar pra vocês como é importante você conhecer o espírito do dinheiro, segundo o teu olhar pra trabalhar com ele. E cada um vai ter, como o Andrei falou, ritos diferentes, aspectos diferentes. E outra coisa, não regre o rolê do outro cara. Quando a gente tá falando aqui, a gente tá expondo o nosso pra você ver que você não tá sozinho. Você provavelmente tem uma exemplo, relação porque, semelhante. Porque realmente, tipo, a gente tá desde o começo do podcast falando que é uma parada mega relativa. E aí, tipo, no final do podcast tem gente fazendo perguntas que a gente respondeu do início. Uhum. Do tipo, coisas muito básicas, do tipo, ah, mas aí, poxa, mas eu não consigo ter tempo pra ganhar dinheiro. Então o seu problema não é dinheiro, o seu problema é tempo. O seu problema, às vezes, é um conforto de ter mais opções na vida. É você ter um emprego que o seu chefe não te maltrate. É você ter, enfim, ah, porque eu gasto muito dinheiro com remédio pra minha avó. Tipo, beleza, então a questão é a saúde da tua avó, não é o dinheiro, sabe? Tipo, é a pessoa realmente ter uma autoavaliação, uma autocrítica, seja o que for, uma análise, e ver o que tá acontecendo. E uma última coisa, se você acredita na questão da verdadeira vontade, descubra qual que é a tua verdadeira vontade e como ela se relaciona com o dinheiro. Porque às vezes você tá pensando que é uma parada e a relação é outra, não esquece quem você é, isso é importante pra caramba também. Se você acredita em verdadeira vontade, reavalie. Que isso? Você pode ter uma verdadeira vontade que não precisa ser grande coisa. Por exemplo, a gente tem um conhecido que fala que a verdadeira vontade dele é comer salgadinhos gostosos. Esse cara é foda. É o sommelier de Cheetos, né, cara? É a felicidade. Não, salgadinhos gostosos. Então é isso, gente. Gostaria de agradecer muitíssimo as pessoas que estão assistindo a gente nesse momento ao vivo. Apoiadores. A você, ouvinte, que está escutando a gente no podcast, e também a todo mundo aqui nessa mesa maravilhosa, e gostaria de desejar a vocês ósculo do God, praise the sun. Praise! O vizinho. Tem algum fantasma condenado com chaves penduradas em correntes atravessando não, o corredor. Não, gente, isso aqui é um prédio de universitário, então o pessoal sai com carrinho de feira pra ir fazer o supermercado. Ué, volta cheio de cerveja. Mas ele sair, ele tá em descaso. Cerveja. Exatamente. Carrinho de mão. Ah. Da. Oi, mãe, tô no extra. Não fala pra eu passar no RH. Vai faltar RH. Vai ter... vai ter mais gente trabalhando no RH do que de equipe. É isso que eu tava pensando. Igual aquele cara lá, o Onyx, o Lorenzetti. Que demitiu. Vamos demitir todos os petistas. Começou com o cara do RH. Não tem então vamos total, recontratar. Né? Tinha demitido o cara que recontratava também. Maluco, tu... pra tudo ser burro, tu tinha que nascer de novo, cara. Caralho. Pra tu conseguir. Maravilhoso. É verdade. Jesus Cristo. Não, tá certo, tá certo. E é por isso que o Andrei manda as pessoas embora e ninguém vai embora. Porque demitiu, o RH era petista. O RH. É, eu demiti a Kundalina. Estão dizendo que você está muito engraçaralha hoje. Tá certo. Essa Ju é assim, gente. Desculpa, não faço mais. Martim Vasconcelos está dizendo que para não se preocuparem com as velas, porque o Andrei é bombeiro profissional, ele tem até um calendário com ele. Olha, onde estão essas fotos? É calendário Pirelli? É calendário Piroque. Mas aí, o sério... Você não manda ir pro RH, né? E qual o problema? Tá passando pano pra baixo. Ele é meu editor, não posso mandar ele pro RH, senão ele me manda pro RH. Vai lá falar com a Kundalina, vai. Sim. Que era... Alguém foi no Google Street View e tirou uma foto da casa de um mago famoso desse de internet. Que piscou na minha cara. Você sabe o nome? Você fala em off depois? Eu não sei de qual é. Famosérrimo. A gente vai dar uma pausa só pra Ju fazer os caras. Cara, é HD assim, agora, né? HD. Isso, escreve no cantinho porque a câmera é boa. Ah, Flávio Watts, não sacanagem. Beijo, Flávio Watts. É. Eu já sei. É isso. Ale. É isso. Depois eu te mostro a casa. Tá. Entendeu? A casa eu já vi. Sabe? Ah, sim, isso sabe? É sexo com quer saber também? Lívia, sua louca! Não tá aparecendo! É, isso mesmo. É ele mesmo, a Lívia já tava sabendo. Já apareceu! Apareceu! Não precisava, né? A Lívia tomou tanto cuidado pra escrever pequenininho. Não apareceu, não, Lívia gente. Foi lá e pegou a mesma coisa. O cara escreveu vai pegar grande. O frame e você tá fudida. Pode fazer. Não, tá não, liberado. Tá de lado. Eu vi que tava de frente ali. Não apareceu. Enfim, eu vou pegar essa deixa... cama. Se tiver lá, você tá demitido. Deixa e se não tiver, o que, que vai acontecer? Aí você demitiu ele. Mando, aí você tá demitido também porque me desafiou. Andrei. Vamos demitir. Vamos nós demitir e fazer o nosso próprio podcast. É isso aí. Boa sorte. Edita aí. Se é por falta de tchau, tchau. Poxa, a gente te matou, André. Cara, mas a gente fica com a parte fácil, né? Que é sentar e falar bosta. O meu, né? Meu amor é bandido. Só funciona assim. Enfim, onde que a gente tava? Então, mas isso.